Está no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento clássico do dia McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon e amanhã o clássico dos clássicos. Big Mac, por apenas R$8. Aproveite! É, o estádio também no oferecimento de Amanco, sem dor de cabeça na obra. Use Amanco, a marca da inovação. Amanco, Amanco. Tá no ar, Estádio 97, sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde. Salve, salve. Boa tarde. Eu não vou nunca mais tomar café na rádio. Cara, aqui. Como assim? Por quê? Ah, o seu Bento aqui tá contando umas coisas aqui que eu vou te falar. Viu? Ah, é? É. Conta aí, seu Pagani. Não, continua domendo, tomando domendo. Depois eu te falo. Conta, porque se não contar, a coisa engrossa aqui, hein? Ai. Você mexeu com café. O café é uma coisa sagrada. Só pra resumir como é. Sagrada. Café é, né? Só pra resumir, vocês vão entender. Ah. É feito com gargarejo. É, entendeu? Pega na torneira. Você mudou essa dor. Gargarejo. O coador é usado 3 vezes. Três vezes, aqui a gente usa o coador 3 vezes. Ai, a gente lava, põe pra pendurar pra secar. Fala o coador que eu vou usar. E usa a meia que o Portuga. Vou usar as 3 vezes também. Pra usa sério? Uma meia que o Portuga deixou aí. Isso, é. Mas você tá em associação com o Mota, né? A gente lava, como é que é o esquema aí? A gente lava o cacete. A gente lava 3 vezes. Ó, eu gosto a gente lava aqui, o cacete. Gente, olha, a primeira mensagem que chegou aqui, ó. Chupa Domênico, do Everson. Ah, não, isso, Lima. Que é isso? Ó, chegou. Você chegou aqui? Chegou, eu juro. 30 olha, segundos de programa, foi, Domênico. 30 segundos chegou a mensagem aqui. O senhor foi desleal. Estamos começando desleal. O programa. Mas já? É, aliás, o pedrada. Maxilar voltou normal aí. Maxilar tá funcionando. Olha, nossa, seu nossa, de tanto nossa, chupar. Olha. Vai ter, eu só vou dizer uma coisa pra vocês. Seu amigo. Olha, vai ter troco pro senhor. Vai ter troco pro senhor. Vai ter troco pro senhor. Vai ter troco pro senhor e troco pro senhor. Que isso? Vai ter troco. Vai ter troco. Pode aguardar. Pode aguardar. Vê de vingança. E o mano que tá lá no Rio. Vai ser uma reivindicação aqui. Nunca fiz isso. Nunca fiz. Mas ontem eu tinha que estar lá nas mídias sociais o placar que foi feito ontem de, ó. De primeira. Você vai me pagar por isso. Imparcial. Eu vou cobrar o senhor como brilhante. Eu vou cobrar como nunca agora. Mas ele foi imparcial. Parcial é o Cássio. Eu sei que na Paulista fui condecorado. Você vai ver, você vai ter troco. Eu vai ter troco. Nada pra você. Todos, senhor. Todos. Tudo tem ido. Doeu se fazer esse placar, seu bem. A região é o único que não deu risada. Tá bom, é. Parceiro. É nóis, parceiro. É nóis, é. O único que não deu risada. Olha a trompete na sua cara. Olha a trompete. Pra quem não sabe, se é possível não saber. Ah, tinha que colocar o replay logo. Mas ontem, não, que sem isso? Replay. Acabou, foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Valeu pra nós, irmão. Foi ontem. O pessoal tava reclamando que não ouviu o final do programa. Eu quero que se dane. Mas tá cheio de... Já passou, o replay? É, o pessoal falou. Só foi ontem. Ah, valia hoje, hein? Já foi. Já foi. Já foi, já foi. Já foi. Ouviu. Que assim, ouviu mais. É que nem o último capítulo da novela. Não. Tem de novo, cara. Põe aí de novo. Não tem. Pra quem não sabe, se é possível não saber. Mas ontem o Domênico cantou aqui o hino do Corinthians, pagando uma aposta relativa ao clássico, aposta contra menino humano. Visto por milhares de pessoas. Exatamente. Mas olha, bombou. Não, e tomou uma deitada, Basílio. Né? Tomou aquela deitada. Ah, e, mas tem assim, volta, tem volta. Pagou a aposta, pagou, tá aí nas mídias sociais, foi ontem. Aqui no programa não terá replay disso. Nossa, ó o Domênico. Chupa trouxas. O Domênico pressionou a direção. Isso aí. Mas vamos então às manchetes do Estádio 97. Senhor São Bento. Vamos lá. Semana. A semana. Semana da inteira. Fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensei dinheiro. Pra te ver jogar. Pra te ver jogar. Olha, vamos aí. Vamos começar. Com quem essa semana aqui vai ficar quietinho, liberta, em casa. Ah, é? Vai ficar com o controle na mão. Será que vai ficar quietinho? Será? Vamos ao... São Paulo não vai perder no meio da semana. Vamos começar. Com... Deus te ouça. Amanhã tem jogo, chefe. Trouxa. Vamos ao Copa do Brasil. Copa do Brasil. Vamos se informar. O chefe é burro e não é pouco, hein? Achei que era só liberta. O Benedete achou que não tinha jogo. Boa, chefe. Foi o Bento que falou. A semana vai ficar em casa quietinho. Vamos se informar. Foi você que falou. Foi ele, chefe. Foi ele. Vamos prestar atenção. O chefe São Paulo não perde no meio de semana. O chefe tem 25%. Mas ele falou ficar essa semana também em casa quietinho. Segue o jogo, sem paratório. Vamos ao tricolor do Morumbi. Vai te catar. Boa, seu bem. O seu tricolor, seu bem. Os meus. O que é isso aí? Meus porcentos. Os porcentos. Meu daqui. Aquela mão daqui, meu. Apesar que você foi. É verdade que você foi excluído do grupo verde lá do WhatsApp. Não, mas. Acho que não. Ele foi da trairagem. Se eu sair do grupo, acaba o grupo. Ah, é? Trairagem. Viu? Mas olha, vamos lá. O Bento é o fator motriz do grupo. Exato. Eu sou a engrenagem. Eu sou a morsa que aperta e a morsa que esporta. Ô, louco. Aperta aqui, ô. É, boa, seu pagão. Sou moderador, admin. Sou o admin. É o admin. Admin. Admin é bom. É o admin. Seu Bento. Novo personagem do estádio. O admin. Concordo com você, ô, seu Bento. Muito obrigado, velho. Tô de olho no senhor. Tá. Mas isso aqui você sabe que é passageiro. Daqui a pouco é nós. Só pra dar um passo. Hoje não é nós. Semana não. Deixa eu quieto hoje aqui. Vamos falar do tricolor. Boa, seu Bento. Tricolor que, enfim, vai ter um manto novo, hein? Boa! Ah, eu falei, ó. Diretor, bonito, hein? Três semanas atrás eu falei. Falou executiva aí do. Eu falei que é do Palmeiras e São Paulo. Foi o primeiro a falar mesmo. Tem que dar. O Mota ele erra bastante, mas quando acerta a gente tem que falar. Sombra. Mas ele tem que acertar mais 10 anos seguidos pra compensar. Pô, mas pode, eu não posso acertar uma. Pode. Mas ninguém tá. Mas o Mota ele falou assim: o próximo fornecedor de material do São Paulo vai ser a Umbro, ou a Topper, ou a Penalty, ou a Adidas, ou a Diadora. Você devia precisar. Ou a Cancha. Você tem que se informar. Você tem que se informar. O Mota tava entre a Cancha e a Finta. Aí saiu a Adidas. O Mota cravou com antecipação. Ele foi muito bem, né? Mas quem é que? Quem é a fonte dele? Quem é a fonte? Aí é direto lá, né? Não sei. Direto lá. Falou, então a Adidas vai ser o novo fornecedor de uniforme. Só precisa da aprovação do Conselho Deliberativo, né? É, a direção executiva e de administração, aprovou, né? É, mas... Também acho que já tá cartas marcadas. Só falta os caras que estão não querer agora. É 18 milhões, mais uma porcentagem. Eu não sei os valor. Uma porcentagem da venda de camisas. É um ótimo fornecedor. É um ótimo fornecedor. Espero que em termos de business, de negócio, seja um negócio que seja bom para os dois lados. Sim. Que amanhã, que não seja nada, que amanhã... Sabe aquelas coisas que acontecem, fala assim, ó, amanhã não dá para cumprir, não dá para pagar. Ah, mas eu acho que é algo que você, não, também acho que se trata... É. E que, se Deus quiser, não tenha nenhum intermediário de Hong Kong. Sim, que ganha uma porcentagem boa, né? Né? De empresa que não tem endereço, aquelas coisas todas. Que o endereço você vai... Tem uma quitanda, né? Cara, uma tinturaria chinesa. Tem uma tinturaria lá. É uma tinturaria chinesa. Porque os últimos anos do São Paulo foram drásticos, né? Traumáticos, né? Então, assim, que tudo seja bacana e tal. Agora, quanto à marca que vestirá o São Paulo, provavelmente, eu entendo que eles fazem ótimos uniformes, como fazem aí do Palmeiras e como fazem de tantas outras seleções. E espero que, assim, pô... O uniforme siga aquela coisa das três listas, padrão, etc. Sim. O padrão deles. Aliás, que não fica com essa frescura, não. No meu uniforme não pode ter isso, não pode ter aquilo, sabe? Esse uniforme aí, quando era do... causava medo, hein, velho? Esse aí, o tricolor lá atrás, quando era... Esse... De 90 e lá vai fumaça, né? 98. Era o patrocínio do refrigerante. Discorda. E quando a última vez que esse fornecedor vestiu o São Paulo não estava bem. Vocês estão confundindo na época lá que São Paulo tinha outro patrocinador lá não atrás. Não estava bem. O patrocinador que marcou no São Paulo foi a Topper. A Topper também. Quando foi campeão do mundo. Pênalti e Topper. Cada quando foi campeão do mundo. Cada um no momento. Cada um no momento. Quando foi a Adidas nos anos 90, época que o São Paulo não estava muito bem, não. Só foi tinha até aquele patrocínio da Síria, não era? Campeão do mundo com a Adidas. Se eu não me engano, até o técnico era o Parreira na época. Ciro, Coca-Cola. O São Paulo tinha o Valdeir de Flash. Se eu não me engano, tinha. Aristizábal. Quem não se lembra de Aristizábal? Jogava, hein? Era da época. Nossa, não era? Aristizábal. Por aí. Eu tenho guardado dessa época, era muito bacana, muito bacana. Mas e o São Paulo é isso aí, né? Agora hoje eu tava lendo aí, que, acho que é no Lance, que eu li que Quem tá segurando lá o Dorival Júnior é o Ricardo Rocha e o Lugano. Que o Raí seria mais propenso pela troca e pelo Jardine. E dizem que vai ser integrado à comissão técnica. Mas e dizem que será auxiliar técnico. Permanente, né? Independente do treinador que tipo vier. Tipo Milton Cruz. Exatamente. Sim. Mas se for o Jardine, quem vai regar o Jardine? Aí. Isso foi bom. Isso foi boa. Foi nível RG. Espetacular. Obrigado, desculpa. Boa. Vai, continua. Então, e o São Paulo também renovou com Shylon. Por mais um aninho, né, Mota? Sim, renovou. E dizem, né, que o Militão... Dizem que tá bem encaminhado. Seria uma renovação aí de 2 anos aí com o Militão. Já o Cipriano, esse menino da base do São Paulo, que é promissor, comenta-se que talvez o Palmeiras esteja por trás para levar o jogador. Opa, verdade. E onde há fumaça, há fogo. O que me parece... Marquinhos Cipriano. Ele é empresariado pelo Grupo Figuer. O Palmeiras estaria atrás. Exato. Ele é empresariado pelo Grupo Figuer. O Grupo Figuer sempre fez bons negócios com São Paulo, mas, ao que consta, diz que o pai assumiu toda a parte de negociação. Sei. Né? Acho que eles têm 15%. Aliás, ontem eu conversando com um empresário... 15% do Cipriano só. Eu conversando ontem com um empresário, o cara me disse o seguinte, que o principal mal, que mais do que a Lei Pelé, e se aproveitando da Lei Pelé, diz que muita família de jogador... tem feito muita bobagem com a carreira dos seus filhos. O próprio Gilberto, que é empresariado pelo pai dele também, não é o centroavante, que era de São Paulo? Não sei te dizer. Mas diz que principalmente na base, viu, Marcão? Diz que o Militão também, o pai dele é empresário dele. E um cara me falou assim, olha, a Lei Pelé, ela prejudica os clubes. O empresário me falou, ele escreveu pra mim, falou assim, realmente prejudica os clubes. E some-se a isso, muita família querendo meter o bedelho, e tomando atitudes erradas. Aí não dá. Porque isso prejudica, inclusive, a classe dos empresários. Sabe por quê? Vamos supor, um empresário, você pega lá um Figuer, tem vários jogadores, vai ter só um, né, jogador. É. Ele perdendo esse jogador, e ele vendo esse jogador saindo do clube, indo para outro clube, ele pode ter um revestrés lá dentro. É. Por exemplo, outros jogadores vão jogar assim, você é desse empresário, esse empresário aí que perdeu o jogador que tá indo pro outro clube. Legal, filho, espera um pouco mais aí, porque nem na base... Dá uma segurada aí, porque a tua vez não vai chegar. E sou a favor disso. Sou sim. Ou seja, ou o empresário tem um jogador e joga em prol do clube, onde o atleta está se beneficiando e o clube está dando estrutura para ele aparecer... Ô, meu amigo, você tá ferrado. Todos os seus atletas aqui vão... Ó, se não for o novo Pelé, estão ferrados. Ou é o novo Pelé, ou vocês estão ferrados. Você entendeu? Claro. O clube tem que usar. Porque o clube, ele fica de mãos atadas. Sim. Ele fica de mãos atadas. Não tem um resguardo, né? A Lei Pelé só protege o empresário. A Lei Pelé só protege o jogador. A Lei Pelé, ela não protege o clube de maneira nenhuma. Mas isso já essa história falando do primeiro tempo. Contrato profissional. É. Com possibilidade só de 3 anos. Isso é um absurdo. Absurdo. Isso é uma deturpação. E eu não vejo aí os defensores da moral e dos bons costumes, da mídia, você entendeu? Que no começo eles eram assim, é o fim da escravidão do jogador, Eu não vejo os caras também fazerem um contraponto e defendendo o clube. Zidane, né? Sabe, dá a impressão que o clube é o demônio e o jogador... Não, Sombra, você pega... E o jogador é o anjo você pega dentro aí do processo. Você pega aí os clubes do interior. Que time do interior hoje revela mais atleta, cara? É. Nenhum. Aí vem alguém que argumenta, não, mas os clubes também não sabem administrar o seu dinheiro, etc. Isso é um outro problema. Outra história, se eu não sei administrar o dinheiro do meu clube, esse é problema meu. Só que a condição do jogador perante o clube nunca pode ser maior que a do clube. A coisa tem que ser boa para os dois lados. Esse negócio de renovar aos 16 anos, assinar o contrato. Por três anos, isso é um absurdo. É. Isso é um absurdo. Eu não estou falando só isso agora, eu falo sempre. Porque é o mesmo jeito que o São Paulo pode perder o Cipriano para qualquer clube do exterior, como perdeu já jogador agora para Real Madrid e perdeu uma vez um volante recentemente. João Schmidt, pro Atalanta. O João Schmidt. E toda hora perde. E perde jogador. Outros clubes também perdem. Você entendeu? Isso acontece para todos os clubes. Agora, o São Paulo gasta uma grana com formação de jogadores. São 28 milhões de reais ao ano com Cotia. 28 milhões de reais com Cotia. Daqui a pouco você fala assim, não vai formar porra nenhuma, cara. E desses vingam quantos, né? Não, é melhor você chegar... Trabalha lá, transforma em resort. Transforma em resort, usa os campos aí, faz piscina, transforma em resort. Usa pra outro fim o negócio. E 28 milhões de reais... Você contrata depois. Cara, tá pronto. Paga a dívida pros bancos aí. Paga a dívida que o São Paulo tem com os bancos. Porque não rende porra nenhuma isso aí. Olha a Camundói, ó, tá vendo? Porque não, mas... o São Paulo, ele, em determinado momento, ele foi tido como um dos times mais talaricos do futebol brasileiro. Que ia na base dos outros clubes, aí abocanhava jogadores e tirava na mão grande. É, isso daí não sou eu que tô falando, inúmeros clubes aí já acusaram São Paulo dessa prática. Tá vendo como dói? Ah, pro inferno, mano. Agora vocês ficam quietinhos aí. Isso que deitada que o homem deu da moral do bolso. Que deitada que ele deu, mano. Tá falando agora. Tá falando do torcedor da moral e dos bolsos construídos. Tá falando do torcedor do time. No dos outros é refresco. Falou. Pergunta lá pro Santos se o Santos tá satisfeito com os jogadores que o Corinthians tirou do Santos. Vai lá. É, o Corinthians não tirou ninguém do Santos. Os jogadores que estavam no Santos, eles pediram socorro. O que o Corinthians fez foi dar uma ajuda, tá certo? Os jogadores que estavam no Santos ali é praticamente aquele chinês que trabalha no calabouço. Ele transforma tudo, que quando você compra alguma coisa no eBay, você vai receber alguma coisa no eBay lá que vem escrito help. Sabe? O que o Corinthians fez foi dar uma mão, amiga. Tá certo? E tirar os caras aí do clube que não tem estrutura. Robinho pediu socorro pra vocês. O Diego pediu socorro pra vocês. Neymar pediu socorro pra você. Para de falar bobagem. Para de falar grosseria. Seu Bento, vamos de barneira. Vocês não vão falar ainda. Não, pra nós. Vocês não vão falar da Sul-Americana que nós vamos jogar, pô? Sul-Americana? Ah, Comebol aqui, ó. Divulgou as datas dos jogos do São Paulo. Dia 12 do 4 contra o Rosário lá. 12 e depois do 4? Pô. 9 do 5 aqui, São Paulo e Rosário Central. Daqui a um mês e meio. Pô, mas já tem que anunciar, entendeu? Expectativa, irmão. Nem me lembra disso. Tá de brincadeira. Você nem vai dormir, Marcão? Fala de nós aí, que vai começar quinta-feira de troço aí. Fala de nós, Ale Oliveira. Nós. Olá, eu sou o Ale. Eu sou o Ale. Tudo bem. O Ale. Chegou aí ele. Atualizou o notebook, pelo menos? Sim. Tá atualizado. Eu já dei uma garibada aqui. Ele atualiza na banca de jornal, né? É sempre uma honra, eu vi o começo do programa, que explanação do querido Sombra, né? Nossa, é uma diferença quando a mula do Mota começa a falar. Nossa, de deitada. Ou a relinchar. Quem vestiu você hoje, nossa, Mota? Foi o palhaço Arrelia. Ah, não, aí não. O Mota aí tá bem não. Vestido. Eu nem hoje, vou falar, eu não quero levar cartão vermelho logo no começo. Não. Mas é legal essa aqui. Marca aí. Manda ele ler o pensamento. Manda ele ler seu ele pensamento. Sabe que eu tô pensando. Seu Bento. Oh, quem me sabe? Tá pensando naquilo? Eu tô aqui a manchete do Parmeira, por favor. Toma as rédeas, seu Bento. Vamos lá, meu Domênico. Naquela. É o seguinte, quinta-feira, Júnior do Barranquilla. E 21h30. Quem que é o Júnior o quê? Júnior Barranquilla. Entendeu? Coisa de... O cara tá muito mamado, aí, né? Falando, é o seguinte. É. E o detalhe. Qual detalhe? O detalhe. Só o detalhe que só você viu. É só um seu detalhe mesmo. Que quase não tem. Não vai ter. O jogo não vai ser tranquilo e tal. Não vai nem. Primeiro, né? O juiz que vai apitar. Putz, você viu? O mesmo. Vai ser o mesmo. E você não sabe. O mesmo, o mesmo que e o mesmo cara que brigou também tá lá. Que é o Mier. O mesmo juiz do Palmeiras e Peñarol, né? Do último Libertador, que deu o pau lá com o Felipe Melo. E o mesmo jogador. E o mesmo nego que bateu lá, né? O mesmo jogador. Tá no, não, mas tá eu no, falei isso aí a tá semana Junior, passada, gente. Tá no Júnior Barranquilla. Não, mas o juiz não, mano. O juiz... Não, mas o Domênico. O juiz sim. Esse cara que tomou um soco na cara do Felipe Melo, ele tá jogando no Júnior Barranquilla. E o cara que deu uma porrada no Praz, ele tá jogando no Boca. Então. Essa vida, já não viu, né? Tem dois caras. Você já viu, né? E até mas o Praz não vai ter nada. O Praz deverá estar no banco, né? É, só o... É o Jair que vai ser o Edu Dracena tá inscrito, mas não vai participar desse jogo aí. Sentiu o quadril, então, né? É porque sentiu o quadril, não foi? Sentiu um pouco o quadril. Então, não é viagem longa, né, velho? Viagem longa, velho. Olha... Vou te falar, mano. Ô, mano, para, avião. Olha, nas minhas férias, eu fui até Goiás e fui até a Bahia. Goiás é uma hora e dez. Vai rapidinho. Agora a Bahia, que é duas horas e fumaça, já começa a doer tudo. Ô, Dodô. Você fica feio, é uma desgraça. Você imagina Barranquilha. É uma desgraça. Não, mas Barranquilha onde é? É difícil. No barranco. Quanto que dá daqui lá? Umas quatro horinhas? Eu não sou agente de viagem, né, querido? Mas dá mais. Olha aqui, ó. Dá mais. Mas podia se informar, né? Bico de... Nossa, amiga! Boa, Domênico. Quando eu pergunto, tá vindo a informação certa. Será o barra comentarista? Uia! mas eu sou piloto de avião. Ah, mas tem que não saber. Vou pra lá. Nossa, podia cara. Ter informação, tô né? Tô nem aí, vamos tô falando. Formar, né? Porque esse Domênico tá dando de strike. É. Agora... Desculpa, se vingar. Não, mas não foi. Fala. Muita gente tá perguntando se você foi pra Goiás, de repente, com a Leiloca pra fazer uma coisa de mel. Aquelas caldas quentes. Pousada do Rio Quente. Pousada do Rio Quente. É bom lá. Aliás, é muito bom. Fui com a minha família lá e recomendo, viu? Você foi no Rio à meia-noite? Ó, Caíto Grimaldi, viu, Domênico? O Caíto Grimaldi, que é corintiano, já foi pra Bogotá e falou que é mais ou menos 6 horas. Putz, já pensou 6 horas? Mas já... Ixi, eu vou dizer uma coisa pra você. De 6 pra cima, isso se não tiver conexão, né? Porque quando você vai... Mano. Né, mano? Porque quando a gente vai lá pros Estados Unidos, que dá 9 horas, 10 horas, né? Pra Orlando, que eles dá, né? Você vai ainda, você fala assim, é Orlando, né? Vale a pena a dor, vai né? Chegar na Terra nas Santa, costas, né, aquela coisa, né, mano? Chega lá, desce do avião, você já tá sem dor. Mas você vai pra Colômbia, velho. Pô, você desce com dor interna no pescoço. Mas é isso aí, Dodô. Com quem? Com quem é? Martins, quem que é o Martins. Qual que é o time que nós vamos jogar? O time? É o Barranquilla. Barranquilla. Tá certo, seu Bento. Então tá bom, vai. Quinta-feira, 21h30. Anota aí. Não tem, né? Altitude, essas coisas, não, né? Não. Tem tá outras coisas. Tem. Várias coisas. Você gosta, Bento? Ó, e nosso piloto aqui, ó. E o nosso piloto, Leandro Aragão, acabou de falar. 6 horas até isso, Bogotá. O cara pilota só. Ele só pilota a Chevette com asas. Um abraço pra Leandro Aragão. Tem Aragão. Altitude e diminitude. E o Aragão, quando ele vai pra Colômbia, salva a hora. Ele vai vazio e volta carregado. Exatamente. Cuidado, Aragão, que isso, mano. Perigoso, é verdade. Atenção, PF, fica de olho aí. Volta carregado. Ó, atenção, PF, quando vocês virem esse nome, Leandro Aragão, dá uma conferida no brevê. O Leandro Aragão, sabe o que ele falou pra mim? Eu gosto quando eu passo pelo Amazonas, que dá pra dormir até chegar em Tocantins, ele falou. Ele dá uma cochilada, entendeu? E uma vez já foi denunciado que tava pegando fogo, mas não, tava saindo fumaça da cabine mesmo. Atenção, PF, velho. Leandro Aragão, tá confere no brevê do cara. Ele vai processar cada um de vocês. Gostaria de dizer que eu não tenho nada a ver com essas declarações. Nada a ver. Tadinho do Aragão. Senhor Bento e o Mano, vão ser processados. Eu não tô falando nada, só tô pedindo uma atenção da PF. Que mais sobre o Palmeiras, seu Bento? Mais nada? Então, tem uns... Eu vou chamar pra minha jogada nesse momento. Sim. Teve uns conselheiros idiotas que pediram aí pra diretoria advertir o Jailson do ocorrido da mãe dele, foi lá e tal. O Palmeiras deu atenção. Falou, meu, não tá a ver. Pô, se liga, né, meu? Não, eu vou falar pra você. Tem uns caras lá que a gente devia devolver, velho. Entendeu? Devolver. Não, seu Bento, na moral, quando isso aí. Quando isso daí parte da torcida, você até entende, porque a torcida é passional, cara. Os caras ficam nervosos. Mas, mano, conselheiro do clube fazendo uma presepada dessa. Mas conselheiro é o quê? Torcedor. Não, mas o cara. Conselheiro não é alguém que se formou na faculdade, mas eu vou me formar pra ser conselheiro. Não, mas o cara tem que ser racional. O cara tem que ser racional, né, o Sombra? Uma coisa é o torcedor que tá na arquibancada ali, que tá tomando chuva. De repente tá no calor do jogo ali, pô, fiquei puto, Marcão, que perdeu. Conselheiro nada mais é que nem o povo que vai lá dentro da reunião de condomínio, você entendeu? Reclamar da vaga da garagem. Ah, mas é um absurdo, né? É que ele tem, a diferença é que ele tem o privilégio de estar ali dentro e poder desfrutar, né, do estacionamento, da carteirinha. É o cara que leva o cachorro pra fazer xixi na garagem. Assistir o jogo lá na mordomia. Agora, entendeu? Tem aqueles que vão na reunião de condomínio, dão boas ideias. E tem aqueles que são infelizes ao extremo. Você participa? Você participa de reunião de condomínio, Sombra? Participo. Você dá umas ideias lá pro seu prédio? Eu sou conselheiro. Aí, ó. Você é conselheiro. Agora, olha aqui, ó. Sério? Vocês falaram do jogador, mas o condomínio é muito bom. Mas você sabe que o Mota não vai entender o que eu tô falando, mas esse negócio de ser presidente, de ser conselheiro, é muito parecido com presidente e diretor de atlética de faculdade. É mesmo, Ale? Você conhece bem esse... Normalmente é o cara que não joga nada, não pega ninguém, não tem destaque em nada, e aí ele vira presidente pra todo mundo ir procurar ele, pra pedir convite pra festa, aí ele começa a beijar as mulheres. Entendi. Entendeu? Tem influência, né? É, daí o cara vira... Você é o jeito que tem de dar aquela massageada no ego. Exatamente. Né? Aquela... Mas você acredita que é isso? Olha, cara? É o cara do dinheiro, né? Claro. O cara do dinheiro, né? Que vai distribuir o dinheiro pra fazer os eventos. Depende, nem sempre. Às vezes é o cara que quer o cargo pra ter dinheiro. Sim. Tem isso também. Pode ser também. Pode ser também. Com relação ao ocorrido aí com a mãe do Jailson, eu achei um fato, assim... Lamentável. Eu acho que desnecessário, né? É. A família se expor daquele jeito, dar entrevista. Ela tem o direito de torcer pro Corinthians. Ela tem o direito de torcer, ô Mota, mas não ir lá... É exatamente. E comemorar o gol e o cacete a quatro, sabe? Porque, bicho, desculpa. Ela só comemorou quando foi em cima do prazo, mais uma vez... Não, a irmã dela comemorou em cima do Jailson, cacete. Olha aí, ô, mano, olha, mas ela não precisava. A irmã, então, não deve gostar tanto dele. Ô, mano, mas não precisava fazer a matéria, né? Mas eu acho. Só se for irmão bastardo, de repente. Não precisava. Foi uma atitude infeliz. Não precisava fazer a matéria. Bom, a televisão tá na dela. Ela vai fazer a matéria e pra dar audiência. Tá, mas eu tô falando, ela não devia ter aceito fazer a matéria. Não, porque nem ela e nem a mãe, né? Porque da parte do canal, muito bem feito. Lógico, foi lá. Foi muito bem feita. Muito bem feita. Mas eu acho que não precisava estar lá. Só isso que eu acho. Doutor, acho que quem traz o pão pra casa é o Jailson, mas, não é ela e nem a irmã. Desculpa, complementar. É só pra complementar uma informação lá do jogador. Qual informação? Qual jogador? Que está no Boca hoje. Qual deles? Que é o tal do Maier, né? Sim. Que brigou. José Maier. Hã? José Maier. Não, não é José Maier. É você. Não, é... Mier. Mier. Mier. Mier. É. Mier Maier. Mier. José Mier. É Mier. Oscar Niemeyer. Ele é o seguinte. Esse tá no Júnior de Barrancão. Barrancão. Mier. O que brigou. Mier. O que brigou. Se é Mier, chama logo de gato, pô. Ah, sensacional. Gato que Mier, pô. Mas se é gato, já vira o documento dele? Ele deu uma entrevista. Não, mas o gato bom é o que tá falando, né? Ele deu uma entrevista. Esse é ótimo, esse maravilhoso. É o gatuno do rádio. É, mas é safada. Porra, deixa ele falar, cacete! Ele deu uma entrevista pra Sport TV agora há pouco e disse, inclusive, que... Sport TV. Não fala esse nome, que ele ia ficar meio cabelo em pé. É até. Nossa, e o mano? E disse que ele se sente envergonhado pelo que ele fez, vai pedir desculpas pro Felipe Melo e brincou até, falou, pô, ele tem uma boa direita. Aí, boa. Mas parece que a coisa... Tá num tom para meio de tranquilidade. Domênico Gato. Parece que tá em tranquilidade, né? Fala, Lê, fala aí. Ó, meus 25% palmeirense, opa, né? Vamos ver. Ah, hoje tem. Ontem não tinha. Não, é que tá na hora. Voltou hoje. Vai ter troco. Você acha que ele é bobo? Aqui na minha cara. Vai ter troco pro senhor também. Com todos esses vagabundos que estão aqui. Que é isso? Olha aqui. Ô, juiz. O Cátio. Já tá ofendendo. O juiz, o Cátio. Meus 25 ficou mais ofendido com a postagem da irmã do que exatamente com a matéria da mãe. Acho que a irmã foi mais infeliz ainda. Concordo. Sem dúvida. Foi mesmo. A irmã, ela prejudicou um pouco o contexto geral. Charopou. Você assistiu, né, Sombra? Ela azedou a matéria. Eu achei, né? Mais ofensiva, mais agressiva e mais mal agradecida também. Porque a verdade é que quem paga tem que ficar catando bola lá pra, sabe? Trazer o leitinho. Peraí, essa é uma certeza que a gente não tem. Não, pera lá, gente. Essa é uma certeza que a gente não tem. O quê? É, o Jailson, ele não morou com a mãe. Ele foi criado pela própria avó. Tanto que a avó, se não me engano, acho que é santista. Ele é palmeirense, enfim. Mas ele não conviveu com a mãe. Mas a foi toda, mano, foi toda com a avó. Eu não sei, eu não posso falar que o Jailson paga a conta na casa da mãe dele, porque eu não convivo com a família. Não sei se paga ou se deixa de pagar. Você tem dúvida? Mas eu concordo, Domênico, que a mãe não deveria ter feito essa matéria. Ela tem o direito de torcer, porque ela bem entender. Inclusive, ela tem um símbolo do Corinthians tatuado na perna. A irmã também está com frequência nos jogos e tudo mais. Mas é uma situação que gera constrangimento. Porque, querendo ou não, cara, o cara é figura pública. A mãe, indiretamente, e os familiares... Tem que ter um certo comportamento exemplar também, porque qualquer coisa que aconteça, vamos falar, tá vendo? É a mãe do Jailson, é a irmã do Jailson. Assim como aconteceu já em outros casos aí, por exemplo, a mãe do Júnior Tavares falando bobagem e melando a transação dele com o Corinthians. Assim como aconteceu também do pai do Marcelo Moreno, falar que o Palmeiras era um time pequeno e acabou melando também qualquer pretensão que o Palmeiras tinha em cima do Marcelo Moreno. Acabou não vindo jogar no Palmeiras por causa da declaração imbecil do pai dele. Então os familiares têm que tomar um certo cuidado. Não, mas aí com relação à mulher do Denis, ela tá exigindo a titularidade dentro do próprio clube, é diferente. Ah, mas queima também, né, mano? Mas queima também. Claro que queima. Claro. Também, é um comportamento que não deveria ter tido. A torcida já pegou uma bronca dele também por isso. Por isso. Ah, o próprio Richarlison também queima, não queima? Não, mas... Ah, o Breno também, né? Só por falar ainda no Mier, resgatando o Domênico Gato. Ô, Mier! Não abraça esse discurso, velho. Uruguaio e argentino... Na hora do jogo, assim, né, mano? Ele, mas, ele faz aquele, aquela espuminha lá, sabe? Tipo, ah, eu vou pedir notícia dessa? É, do que mano, o cara falar que vai ter. Entendeu? Ah, tô esperando o cara chegar aqui, sabe? Esse aí... seu Felipe Melo já dou mais uma na cara pra deixar de crédito. Certo. É o louco. Deixa de crédito. Se não acontecer é nada, fica, mano, fica tá louco, vai ser expulso, vai prejudicar o time. Mas de tudo olha... isso que tá sendo falado aqui, parabéns ao Marcão, que sempre orienta as namoradas dele a se comportarem, porque hoje ele é uma pessoa pública, reconhecida e não quer exposição nenhuma. Parabéns, boa. Marcão. Boa, Marcão. Boa, valeu, RG. Muito obrigado. Mas, olha, eu até entendo que pode ser... Não... Pode ser até que o Jailson não pague as contas da irmã dele e da mãe, o que eu duvido. Não, mas paga sim, tem um montão de matéria já. Não, de, foi o que feita, eu duvido. Inclusive né? Pela Bandeirantes. Mas no, Ale, o Jailson paga o fiel torcedor da mãe dele? Mas, não. Mas aí que tá. Deve pagar. Mas, concluindo, gente, pra concluir logo o assunto, pra ficar nesse troço até amanhã. Pode até ser que ele não pague. A gente não sabe, não vive junto. Mas só teve a matéria, não é porque ela é conhecida e nem a mãe. É por causa do Jailson. Sim. Então claro. Eles têm que pensar um pouco nisso. É só pensar um pouco, né? É pensar, não ser burro. Você é meu irmão, velho. Chega em casa, toma uma piaba. Dodô, agora eu quero saber o seguinte. Sim. Eu tô com certa fome. Ah, mas essa hora? Ué. Essa hora, dá fome em todo mundo. Você quer que eu vou magico. Quer que eu vou buscar pra você, chefinho, um Mac gostoso pra gente? Não, obrigado. Ali, depois do programa, eu vou até o Mac aqui da Pampulha. Ah, você iria agora? Mas tá agora, aqui, iria. A dica não, mas é aí, certa. For, mas aí eu mando moto. Se for pra ir agora, é melhor ir o moto. Espera começar a chover, então, Sombra. Vai cavalgando, moto. A dica é certa, é ir ao McDonald's. Falaram tudo. Porque, olha, no McDonald's, todo dia tem um clássico diferente. Sim. E sai por apenas R$8 cada um deles. Porra. Hoje é terça-feira. Terça-feira, RG. Sim. É dia de organizar a semana. Claro. E lá no McDonald's é dia de triplo burger bacon. Ah. São três hambúrgueres. Caraca. Bacon crocante, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda, meu amigo. Tudo isso por apenas, sabe quanto? Só R$8. Só oito. Oito conto. R$8. Maravilha, aqui na palestra você não compra um café já. Meu bicho, você vai comprar um lanche, porra, olha só. Olha, sensacional. Quer deixar ainda melhor? É só pedir junto com as deliciosas Mac fritas e bebidas, sai por R$19,90. Bom, bom. Meus bom. Amigos, clássico do dia McDonald's. Todo dia tem um clássico diferente. É R$8 cada um deles. Hoje é triplo burger boa, bacon. Vai pro McDonald's. Pode ir que eu garanto, é bom. Vai, esse é bom. O estádio 97 da Energia 97. Vou falar de uma coisa muito legal. Vamos falar da nova temporada do Resort do Estádio 97. Você não tá sabendo ainda? Esse ano, o Resort do Estádio tem novidades. Dessa vez, o nosso evento temático vai acontecer em novo local. É o Vale Suíço Resort, no mês de maio, dos dias 18 ao dia 20. Pomposo. E o Vale Suíço, gente, é muito legal. Tem uma grande variedade de suítes, até chalés com lareira. Uhul! Olha que gostoso. Nossa. Resort do Estádio com chalé, boa, lareira. Boa. Foi meio Gugu, olha que gostoso. Boa. Não teve nada. Parecia o Gugu, parecia. Não atrapalha. Não atrapalhando, meu. Não pode interagir com ele? Não, acho que não. Vai te catar. Fica na tua baia lá. Você tá fazendo uma crítica, não tá interagindo. Na tua baia? Se liga no Vale Suíço. Olha aí. Além das suítes maravilhosas, chalés com lareira, tem 11 piscinas, são 3 climatizadas, um tobogã show de bola. E não para por aí, não. Tem um lago maravilhoso com pedalinhos, tem spa, salão de jogos, academia, tirolesa, quadra de tênis, tudo que você procura num grande resort. E agora vai o melhor. Quem for no resort lá no Vale Suíço, no nosso evento temático do Estádio 97, sim, vai ter gratuitamente das 10 da manhã às 11 da noite, ou seja, já está embutido no pacote, sim, o serviço de atendimento com águas, sucos, cervejas nacionais, caipirinhas e caipiroscas. Bom, hein? É um inclusive bacana de bebidas, cara. Bom. Você não vai pagar mais por isso. Bom, hein? Tem mais. Das 11 da manhã às 2 da tarde, gente, serviço pra você com petiscos na piscina. Petiscos. Prazer. Petiscos. Prazer, petisco é bom, né? Olha o chefe que falou prazer, tudo petisco. Tudo incluído, olha. Brunch, chá da tarde, chá da noite, boa, tudo incluído no pacote, além, lógico, do café da manhã, almoço e jantar, que é maravilhoso. Boa. É. O resort do Estádio 97 esse ano, 2018, vem pra arrebentar. E com as atrações que você gosta, torneio de futebol de campo, sim, os jogos de cassino da cassineira, sim, né, mas com dinheirinho fictício, sim, tá? É isso aí. O bingo do Estádio 97, sim, a gente vai ter um salão com estações de videogame pra você jogar futebol, demais, futebol, hein, de botão, torneio de beach vôlei para as meninas e também a clínica de futevôlei com o professor da Ripley Sports para homens e mulheres. Um abraço pro Giba aí, ó. Giba. Além disso, um jogo exibição com a Ale Oliveira e mais uma celebridade show de bola, tá bom? Vai ter uma celebridade só, né? Mais uma. Não vai ficar lá querendo me abanar, fazer massagem, tá, moto? Não, não é pro teu pico, não. Tem que deixar o SAMU lá do lado. Não, e lembrando que o jogo exibição com a Lê é com o Gazélio a bola, porque senão ele se machuca. Tem que deixar o SAMU do lado, né? Pra salvar. Esperar a bola subir. Melhor desse... que o chefe Benedetti que joga futebol com a mão lá. Ah, não, isso é verdade. Dá uma segurada. Dá um pouco de dó do Benedetti. Ah, e a gente vai ter a clínica pra homens num dia, clínica de futebol pras mulheres no outro dia. Boa. E no domingo também um jogo exibição. Vai ser bacana demais, viu? Sim, hein? Faça agora mesmo sua reserva na Lotus Travel. Boa. O telefone é o 2896-4665. Você pode ligar agora. Tem um time de atendentes da Lotus. Boa. 2896-4665. Boa. E olha, hoje, o primeiro que fechar o resort, hoje, até as 8 horas da noite, o primeiro que fechar, vai ganhar o direito de ser estranho no ninho. Vai ser estranho no ninho aqui no Estádio 97, nesse estúdio maravilhoso. Gostou? Boa. Então liga lá. Faça a sua reserva, você pode parcelar em 6 vezes no cartão. E crianças até 12 anos num apartamento com 2 adultos não pagam. E ó, tem uma infinidade de apartamentos onde cabem 3 adultos e 2 crianças, sabe? Você escolhe, tem assim, tem apartamentos geminados, né? Que eles falam assim, com apartamento tipo família, né? Que se conectam, muito bacana. Liga agora, 2896-4665. E ó, WhatsApp para informações é o 96-329-7659. 96-329-7659, tá bom? Ah. Apoio Futeliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time no site futeliga.com.br. Futeliga, 15 anos conectando futebol. Ale Oliveira. Não, só eu não sei se podia falar, porque tem muita atividade... que a gente ainda não divulgou no resort. Verdade. Então tem algumas coisas que a gente tá deixando em segredo. Sim. Ah. Mas essa aí eu vou falar porque tem sido muito realmente concorrida e comentada mesmo nas redes sociais. Sim. Sabe aquela brincadeira de espetar o rabo do burro? Sim. Sabe que tem que ser bem... espeto mesmo, pra ver se acerta o rabo. E a pessoa fica vendada, né? Isso, do burro. Então o Mota, ele se prontificou. É. Ah. Ele vai ser o burral. Isso, ele vai ficar ali. E vai ser ele, né? É ele, na verdade, vai fazer o papel. Assim vai ser ele. O reality show de Mota vai ficar de burrico e as crianças vêm e tentam espetar. Mas como vai ser? Sensacional. Ele fica no quatrilho, evidentemente, que é a sua posição preferida. Quatrilho. Né? E aí. Quatrilho. A cara dele, velho. Você espeta aquela poupança gelatinosa, né? Certo. Se você acertar, evidentemente. Você pode pegar o WhatsApp dele. Você pode pegar um fígado, uma coisa, um órgão. Sim, mas faz tudo bem. Mas faz da brincadeira. Mas, ele você tem opção de... vai pegar o fígado? Você tem a opção de alfinete. Tá vendado. Você tem a opção, você pode usar alfinete, prego ou agulhas de tricô. Legal. Isso aí. E quem não quiser chegar muito perto, pode usar a zarabatana. Isso. Mas tem que lembrar que o pessoal vai estar vendado, né, Ale? O pessoal vendado e com o que? É faca? Não, como que vai ser? É, tem vários instrumentos, né? Vários. Escolhe a arma. É isso. Eu vou de metralhadora. Vai ter show de baleia também, as três aqui, ó. A Chabu, a Willy. Faz o Domênico. E a Orquinha aqui. Respeita o Domênico. Esqueci o Cazuza. Agora, essa brincadeira aí de espetar o burro, né? É. E vendado e tal. Essa é uma versão mais light de O Albergue. Nossa senhora. Um ou dois. Caramba, qual que é pior? Todos somados. Nossa. Um ou dois. Qual que é o pior? Ali é tudo ruim, né? Ali é tudo ruim. Muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento de baterias 0 km. A rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Também tintas Suvinil. Suvinil piso, altíssima resistência comprovada, Bento. Santos. Bento. Santos. Santos. Santos. Gol. Agora quem tá fora. É o Derek agora. É o Derek. Versão metal, tá foi aí. Foi melhor que o Derek. Foi melhor. Foi melhor que o Derek, velho. Calma. Não invoca, vai. O quê? Só o tricô, agora vamos ao Santos, desculpa. Tô com tricolor na cabeça. Tricolor alvinegro, é isso? Tricolor alvinegro praiano. Muito louco, hein, tricolor praiano. Não, só o Bento pra chegar a terceira cor no Santos. É o tricolor alvinegro praiano do Morumbi. É, mas vamos lá. Peixe que vai até enfrentar o time do Bruno Galhaço lá. Real Gargalhaço. Cusco. Em Cusco, 19h15. A gente vai estar aqui, hein? Sim. Vou ter o prazer de entrar e falar, tem gol! Entendeu? Então, olha, Renato e Copete podem jogar essa partida. Mas tem altitude, avisa o Renato. Tem. Bruno Henrique e Vitor Ferraz certo correm por fora, Regina. Para participar dessa partida. Eles vão, mas correm por fora. Estão relacionados. Então é isso aí, quinta-feira. Vamos que vamos. Alguma informação nova, Bené? Olha, treinamos Bené, hoje. Chamou você de Bené? Como você chama? Estamos indo em direção a Cusco. Em Bené. Eu acho que já tinha que ter ido um dia antes, logo depois do jogo, para ficar mais um dia lá. Hoje, né? Hoje, foi hoje. Cusco. E a informação é de que o Dodô. Nosso lateral. Treinou muito bem. O cara tá bem, tá legal. O que dizem, quem faz fisicamente, o acompanhamento pelo menos. Lá. Nome de craque. Do dia a dia do Santos lá. Então é uma esperança aí pra resolver aquele nosso lado esquerdo ali, né? E eu tava vendo uma matéria aqui dos 30 inscritos pra Libertadores. 15 revelados no Santos. Ó, sim. Que bom, hein, meu? Muitas revelações. Isso é bom. Queira ou não, muitas a gente não sabe o motivo disso, né? Se foi porque não teve dinheiro pra contratar ou não. Jogador, não. A gente sabe. Mas é bom. Mas é uma coisa boa, queira ou não. É bom porque o investimento é muito alto, né? Nas categorias de base. Tem que fazer virar Tem que fazer virar. Lógico. Meninos da Vila, né? Meninos da Vila. Meninos nova da versão Vila. Aí. É isso aí. Que isso? A vaca. Que isso, Domênico? A vaca. Quem ruminou? Que isso, a vaca. Ué. Vai nessa. A vaca do né? Fica na sua, hein? Então vamos. Podemos. Então vamos. Vamos ao Corinthians agora, Sandra. Ah, Coringão, Coringão, Bento. Sério? Vamos lá. Que o Santos não tem nada além? Não, nada. Nada? Pô, nós estamos com dois integrantes. Vamos se informar, né, pessoal? Ah, peraí. Não, assim, estamos preparados para o jogo de quinta-feira. O técnico não tá deixando dúvida? Não tem essas viadagens. Nossa senhora, aí treinou pesado, hein, Marcão? Já relacionou 30 neguinhos, viajou. Eu não gosto de fazer crítica severa aos companheiros. Não tô falando se tá deixando dúvida quanto à escalação. Não tá deixando dúvidas perante a torcida. Tá tudo bem, isso graças mesmo. Graças a Deus, não. Já não encaixou depois do comecinho turbulento. Depois encaixou. Nada de como tá o olho do Bruno Henrique. Mas deu uma naba em vocês. Né? Melhorou bastante. Melhorou, Bruno melhorando, mas sem previsão. Tá certo. Olha, nós estamos aqui com o chefe Bruno Henrique sem previsão de volta. Bruno Henrique tá relacionado. Mas não vai jogar, porque o Gabriel já jurou. Tudo bem. Não vai pro jogo. Mas se está relacionado, se precisar entrar, ele vai entrar. Inclusive, o próprio o Yaya René já falou que se ele estiver em campo... Yaya René. Meu Deus do céu. Se estiver em campo, já vai tomar algo e chega pra lá, com aquele óculos de fresco lá. Depois do Yaya René, eu parei. E outra coisa... Yaya René, velho. Yaya René e Gabriel. Eu vou desmentir uma informação aqui. Bruno Henrique poderá jogar se, de repente, tivermos aquela bola com Guizo. E facilita muito a ação do jogador. Eu acho que aí não é legal brincar com doença. Agora o que acontece é o seguinte, nós temos a vida, aqui... A vida é bumerangue, hein? RG e chefe Benedetto, que representam o quê? 50% da torcida santista viva. E não conseguem trazer uma única informação. Quer dizer, será que a gente vai ter que trazer novos integrantes? Ah, então, eu vou ter que trazer a informação do Santos. Obrigado, Marcão. Você é profissional. Corta o microfone. Preparado. Aqui, ó, de acordo com o site da CETESB, seu Bento, as praias de Santos que estão impróprias. Não. A Ponta da Praia tá imprópria, Aparecida que tá isso, RG. Tá imprópria, Embaré tá própria, Boqueirão tá própria. Gonzaga também tá própria. Gonzaga nunca duvido, tá bem, mas... né, velho? O Gonzaga é impressionante. E o Zé Menino tá própria, por incrível que pareça. Então você que vai... Zé Menino tá própria? Você que vai nadar em uma ponta lá. Que tá própria, pega aqui. Ô, juiz! Tá pronto aqui pra você. Ah, deixa o menino se divertir um pouco. E se depender do Coringa, dele, não tem notícia. Não tem notícia no nos Caissara, eu falo Timão. Vamos lá, Bento. Timão. Vamos lá. É nóis. Tudo bem. O Corinthians já tá lá em Bogotá. Boa. Tá treinando. O que é isso? Vixe. Meu Deus, tira a folha da frente, cara. Não tô enxergando. Entrou o negócio de ontem, hein? Peraí. O que é isso aí? Tá o Domênico cantando tipo zero, algum replay aí. Não tô entendendo isso aqui. Salve o Corinthians! Ah, olha, que produção botando o botão aqui. Sacanagem, o Domênico mano. Cantando o hino. Aí teus amigos aí, ó. Fala a manchete, velho. Oh. Dentro dos olha, nossos corações. Olha, bela coração, olha, olha teus amigos, ó. Sacanagem. Parece quem ouviu ontem, ouviu ontem. Mas é alma e coração, boa. Né? Que você é um sósia meu que cantou. Bem, meu. Posso falar? Ó, sósia. Bem? O bar é sujo. Sujo, ele é sujo. Mas mano, não tem problema, vai ter troco. Eu quero ver se vai ter igual. É só isso que eu quero ver. Ah, mas eu vou cobrar. Ah, mas desgraçado que senta ali, ó. Quem? Ah, sim. Aquele que senta ali, ó. Ah. Qual? Senta ali, ó. Aquele. Que mexe com aquela canetinha amarela ali. Ó. Aquele. O pata de cachorro? É, ali. Ô, mano. Ali. Vamos lá, Bento. O Corinthians tá lá, vamos né? Lá. Vocês também. Bogotá. Bogotá. É. Bogotá. É. Tudo marcado já. Tá treinando agora. É, eu tô vendo aqui as fotos de onde os caras estão treinando. Parece na minha cidade, no interior lá. É mesmo? É mesmo, seu Bento. É, mas o Corinthians de amanhã. É mesmo. Sobre o Alex Teixeira, né, já que azedou. Você acha que vem um plano B pra, de repente, segunda fase da Libertadores? Ou o próprio Alex Teixeira será o plano B, mas agora um pouco mais de tempo aí pra contratar o jogador? Vamos lá, por partes então, com relação aí, primeiro ao jogo, Bento, vamos lá. O Corinthians ele tem duas alternativas aí, eu acho que a segunda é a mais viável, apesar do Carilli tá até estudando a possibilidade dele manter o time na escalação que ganhou do Palmeiras aí, jogando aquele 4-2-4, ou seja, sem o centroavante fixo. Aí você teria ali o Matheus Vital no lugar do Rodriguinho, que não vai poder jogar. Esse aí é desfalque para essa partida do Corinthians. O Corinthians ele tem, inclusive, dois jogadores aí. O próprio Casinho não foi nem relacionado para Libertadores, então nem vou falar que ele está suspenso. Mas ele está suspenso também, tomou um gancho, porque na última partida organizada pela Conmebol, aquele jogo contra o Racing, ele foi expulso. Você não ia falar, mas falou, né? É, mas só para dar informação completa aqui. Como ele não foi inscrito na Libertadores, RG, o Casinho já está na agulha aí para ser negociado com qualquer clube. Coitado. Então é um jogador que não vai fazer falta. Quem fará muita falta é o Rodriguinho. Uma das opções que o Carilli tem estudado aí para colocar no lugar dele é o próprio Matheus Vital. Mas essa, talvez, decisão do Carilli, eu acho que não acontecerá. Porque o Matheus Vital é um jogador muito jovem, não tem experiência em Libertadores, nunca jogou a competição. É complicado. Colocar um moleque desse num jogo fora é treta, mano. Vai pegar o Milionários lá, é um time que tá com dinheiro, o time se reforçou, remontou o time. Então, eu não iria nessa linha. Eu voltaria no esquema anterior, eu jogaria aí com dois volantes, colocaria o Jadson centralizado ali, nas pontas abertas aí na direita, o Romero na esquerda, o Clayson, e jogaria com o centroavante. O Carilli, tudo indica que ele irá de Junior Dutra. Eu colocaria o Luca, cara. O Luca hoje é um jogador que ainda não foi testado, o Junior Dutra já teve uma sequência de jogos, ele não foi bem, e por isso ele saiu do time para esse confronto contra o Palmeiras. O Casim também, quando testado, aí, recebeu uma oportunidade muito boa, uma sequência de jogos também não mostrou lá grande coisa. Então, eu acho que em termos de ter um cara talvez aí mais cascudo, ele poderia optar por dois caras, ou o Sheik, para fazer a frente ali, por mais que eu entenda que o Sheik hoje não vive o seu melhor momento fisicamente, mas é um cara já acostumado com Libertadores, ele pode ser uma opção, ou o próprio Luca, para jogar ali fazendo às vezes centroavante, mesmo sem ser. Mas eu vejo mais qualidade técnica hoje no Luca do que no próprio Junior Dutra. Então, vamos ver o que o Carilli vai optar. Agora, com relação aí ao que você me perguntou, Bento, na segunda parte aí do Alex Teixeira, se eu acredito num plano B de imediato, não acredito. O Alex Teixeira seria uma baita possibilidade do Corinthians fazer um negócio aí, contratar o jogador aí por empréstimo até o final do ano. Seria um cara que agregaria muito pela qualidade que ele tem, mas é um cara extremamente caro. Esse clubezinho chinês aí foi calhorda, sem vergonha, foi pilantra. Porque não quis fechar com vocês. Tá de mimimi pilantra, agora, Motinha, mano. Porque o negócio é o seguinte, eles cara. Eles queriam garantia, assim, mano. A minha palavra, não é garantia, Mota, não é garantia. O que esbarrou aí foi que eles viram que o Corinthians mostrou interesse e eles aumentaram as cifras. A mesma coisa, o Domênico vai vender o carro dele pro RG. Sim. Ele combina lá, fala, RG, vou te vender meu carro. Ó, custa 10. O RG vai lá, faz uma conta, faz um sacrifício, porque o RG também... É um cara batalhador, é um cara que mata um leão por dia para sobreviver. Não tem, ele fala beleza. Não tem dinheiro para comprar carro do Dodô, não, velho. Pois é, mas aí você faz um sacrifício. 180 pau cada carrinho. Aí o RG vai lá e faz o sacrifício. Ele chega lá e fala, Domênico, conseguiu os dezinho lá para comprar teu carro. Aí o Domênico olha para ele lá, pega e fala, o negócio é o seguinte, não custa mais 10, eu quero 15. Aí você fala, mas peraí. Fala, Domênico, você fechou em 10 comigo. Ah, não, mas eu não assinei o Dutti, então eu quero 15. Quer, não quer, tchau. Foi o que o clube chinês praticamente fez. Então esse clube calhorda, sem vergonha, composto por vagabundos em sua diretoria... Que morro com o jogador lá. Tirou, Zidane. Tirou o doce da boca da criança. Não pode falar. Os caras estão precisando, né? Não, que se dane. Ô, Motinha, hoje, o Alex Teixeira, ele depende muito mais de um Corinthians contratá-lo do que o Corinthians ter lindo. Ele tá preocupado, viu, mano? O cara tá... É verdade. Deve tá ganhando pouco lá na China, lá, né? Deve tá tão... Não, tá o dinheiro não é tudo, cara. Tá mal, tudo. Ué, dinheiro não é tudo. Por exemplo, o Jadson, ele abdicou de boa parte do salário que ele tinha lá na China para voltar para o Brasil e ser feliz no Corinthians, cara. E isso aconteceu. O Hernanes, em determinado momento, ele saiu lá do clube chinês e voltou para o Brasil para jogar no São Paulo e todo mundo lembrar que ele existe, porque estava sumido também, estava encostado. Mas ele então, continuava ganhando o salário dele, né, mano? O dinheiro não é tudo, mas o Jadson não. O Jadson abdicou. O Jadson ganhava mais de 1.200.000 por mês, cara. No Corinthians, hoje, ele ganha um quarto disso. O Jusinei também abdicou. Ô, mano, então, em outras palavras... Então, existe a situação do jogador também não ficar só fitando dinheiro. É, e repito, cara, hoje o Alex Teixeira depende muito mais do Corinthians do que o Corinthians dele. Ele joga hoje no futebol pífio, tá certo? Que o cara de manhã, ele toma café com escorpião e sucrilhos. Que isso? E depois vai bater uma bola, mas é verdade. Não, futebol chinês é uma porcaria, mano. Futebol chinês é um chá de cocomoro. Não, que isso. Mas, ô, mano, é em outras palavras, aí o Corinthians... Você nunca vai poder ir no Xing Ling aqui do lado, e, cara, vou te bater. Em outras palavras, aí o Curica foi feito de bobinho, ou não? Corinthians, ô, idiota. Nossa senhora! Nossa. Não, o Corinthians não foi feito de bobinho. É, um clube que ninguém conhecia, mundialmente falando, usou o Corinthians ali de escada para se promover. Dois, né? Só para ilustrar o que o Nutella Mano falou. Nossa. Nutella é você, ô reizinho do camarote. Se pisar na rua tem urticária, começa a se coçar. Já foi o tempo, viu? E aí, Ale. Mano, tá virando mal traíra esse cara, velho. Ele fica criticando todos os colegas de mesa. RG, você que é um cara que frequentou durante muito tempo aí o Rio de Janeiro, você já deve ter ido no Cacique de Ramos. Sim. O Cacique de Ramos, inclusive, aí vira presidente, toda a rapaziada do fundo de quintal. É Nutella também agora. Pois é, não. Nutella, o Cacique de Ramos não é. Nutella é você que pediu um espaço privado pra que a galera não ficasse próxima de você. Uma pessoa, o Domênico Gato. E aí vem pedir o banco aqui? Pois é, RG. Pediu 25 metros quadrados, RG, no Cacique de Ramos. Isolado com fita pra que a galera não ficasse próxima. Olha, do jeito que você tá mentindo descaradamente, você já pode mudar de emissora, viu? Eu, né? Olha aqui, ó. Vou trabalhar lá com seus ex-colegas aí que cruzavam a perninha. Isso, exatamente. O Alex Teixeira. Esse mano é demais. O Alex Teixeira ganha milhão de euros. 1 milhão de euros por mês. A temporada sabe ler, depois eu que sou jumento. Complementa aí, Ale. Nossa. Não, então, quer dizer, eu não imagino. Quase 4 milhões por mês. Eu não imagino ele assim. Ele precisando tanto, mas tanto do Corinthians, assim, eu acho que ele vai conseguir se virar esses quatro... Por um período, né? Mas vai ser duro. Vai ser difícil. Ô, Alexandre, apesar da sua ironia nojenta... Que data que ele deu, hein, mano? Apesar da sua ironia nojenta, eu não sei se você reparou mas quando eu disse que dinheiro não é tudo, eu me referi às cifras brasileiras. Nenhum time brasileiro vai pagar 1 milhão de euros por mês pra nenhum atleta. Pode vir o Messi atuar no Brasil que não vai ganhar 1 milhão de euros por mês. Mas a questão é a seguinte, repito, dinheiro não é tudo. O Jadson abdicou de dinheiro para voltar a ser feliz, o Jusilei abdicou de dinheiro para voltar a ser feliz, e eu esperava muito mais de um cara que frequenta o Cacique de Ramos, um cara que diz que é do povo, mano, e não se pautasse somente nas cifras. Mas pode julgar o cara. Mas você não conhece o Alex Teixeira para saber até onde para ele é tão significativo voltar para o Brasil. Vamos supor que o time chinês, você vai para lá, beleza. Mas ele pediu socorro, Sombra. Ele tava forçando a barra. Lógico que é o empresário dele que veio na boca. Mano, o empresário dele que veio pedir para o Corinthians contratar esse cara aí. Você tá trabalhando no Copom agora? Todo mundo pedindo socorro, velho. Mas é verdade, cara. É verdade. Tá no SAMU? É louco. Isso aí não, Corinthians, ele tá aqui. O Corinthians tá servindo como se fosse Roraima, cara. Os caras que estão pedindo socorro estão descendo ali, os venezuelanos ali. O Corinthians tá prestando socorro. Com as dívidas da assistência, então, mas é pra Venezuela. Exato. Ó, trazendo pra linguagem. São Francisco do futebol. Trazendo pra linguagem popular esse salário do Alex Teixeira. É mais do que R$ 2 por mês que ele ganha. Quer dizer, falar nisso hoje, todo mundo votando no bonitão, o traidor lá. O Lucas. Ele infiel. Quer brincar de DJ? Acho que ele sai, hein? Quer brincar de... Por que olha, por DJ ali? Ah, debaixo do lençol, ele faz um... O scratch. Scratch. Ah, faz scratchzinho. Faz scratchzinho. E depois... Esqueceu a aliança lá. Nossa. Que isso? Olha. Campanha. Que isso? O infiel. É. Acho que o cara olha, sai. O cara conseguiu reverter o ódio que as pessoas estavam do Diego, que velho. É um maldito também. É, que é um maldito, porque... E tava bem parelho, viu? E ele falou hoje... Ah, mas rolou isso? Rolou mesmo? Rolou. Ah, é? Por isso que ele... É. Ele fala, e outra coisa, porque, é porque teve assim, ele tem uma noiva, Domdô. Esse cara tem uma noiva aqui fora. E o que acontece? Esse, ela nem vai no paredão. Esse é o Chorão? Tinha, né? Esse é o que então, chora? Não sabe ainda. Ela é o Chorão? Não quis falar. É um bonito lá que é, ela... É, que fica tudo... chorando. Ah, é, meu pai me tornou um homem decente. E aí ele falou o seguinte, que o Brasil vai deixar ele na casa porque ele é bonito e as pessoas gostam de bonito. Não, mas ele falou que sofreu preconceito porque é bonito. De bonito? Ah, e nunca, né? Nossa. Aí eu não posso condenar porque eu passei por isso. Nossa, não dá, né? Olha, você quer mandar mensagem e participar disso aqui? Então manda aí, 94-353-0150, mande sua mensagem de áudio. São os nossos corneteiros se manifestando através do WhatsApp, 94-353-0150, mensagens de áudio, conte piadas, deixe a sua mensagem, sua crítica, sua opinião, tá bom? Estádio 97 da Energia 97 FM. Também tem o oferecimento da Obra Max. Vamos lá, da Obra Max. Tá difícil comprar materiais pra obra, cara. Ih, você cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo. Então você precisa conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Isso mesmo. Lojistas, engenheiros, arquitetos, marceneiros, eletricistas, pedreiros, encanadores, serralheiros, construtoras, instaladores e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Na Obra Max, você encontra 100% dos pisos, revestimentos e porcelanatos à pronta entrega, com uma grande variedade de marcas e estilos decorativos para atender imediatamente sua necessidade com os melhores preços do mercado e com qualidade garantida. Ó, se liga nessa oferta. Piso travertino branco 45x45, Marcela Grez, só R$ 6,99 o metro quadrado. Tá precisando de piso? Se liga nessa oferta, hein? Só R$ 6,99 o metro quadrado. Corra pra Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes, todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. Conheça a Obra Max, vai lá, cara. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. O site é obramax.com.br. Acesse o site lá, tá bacana demais, tá bom? E ó, lembrando, quem ligar e disser, todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E dizendo, bateria zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro, ou simplesmente onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha um kit das baterias zero quilômetro e concorre na sexta-feira um kit churrasco maravilhoso. Demais, legal demais, hein? É isso mesmo. Daqui a pouco também o Motinha que tá por dentro do assunto. Não, acho que é o Vieira, né? O Vieira que tá por dentro do assunto vai falar tudo sobre o Varley e a tentativa de latrocínio, né? Sim, que Vieira, isso? Caraca, o Vieira conhece bem sobre esse assunto. Como assim, meu? Chegaram à conclusão lá, sim, bicho. O Traveco tentou matar e roubar e o Vieira... Varley. Porque o Varley não quis pagar o programa de 80 conto. E o Vieira protegendo a classe descaradamente que tá defendendo. O Vieira falou assim, pô, pelo menos paga os 80 reais. Eu odeio ficar sem receber quando faço. E aí ele falou assim, o Vieira falou assim, eu não fico sem receber. Jamais. E esse ainda deu sorte, hein? Escândalo mesmo, o Vieira tá escândalo. O Vieira tá escândalo, nossa, quer morrer. Ô Vieira, você já comeu um Traveco e não pagou também sofrer esse tipo de não, atitude? Normalmente ele é o Traveco. Tá concordando, sim, mano. Tá, sim. Tá mostrando... Mas ele faz um bom serviço. Tá mostrando o dedinho. A última vez, Ale, eu acho que ele tá decaindo, sabe? Na primeira vez era legal, agora já tô enjoando. Você apoia o Varley, Vieira, é isso? Não, não apoio nada, tô fora. O Varley jogou no Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil. O Varley que jogou no Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, bateu esse trouxa do mano aí dentro do Morumbi. Não, mas foi a mãe tá falando. Com certeza foi jogando no game o que pegou esses maus costumes. No game. Ele jogou no Grêmio e no São Paulo. Você acha que ele fez com o travesti, Vieira? Eu não faço a menor ideia. É, mano. Pagou, O cara jogou no Grêmio e no São Paulo. Você acha que ele não ia curtir isso? Ah, vai te catar, vai. Senhora. É, o Vampeta e o Dinei jogaram aonde, mano? Então, Ronaldo. Agora, ele podia ter pedido socorro pro Corinthians, né? Ai! Que é o time que esse atende, não é jogador, né? Do Corinthians. Mas enfim, imagina, o Traveco tentou estrangular ele com o Bilal, foi isso? Que isso? Não! Nossa, facada! Facada, mano. Era o Kid... Traveco deu facada. De bengala. Era o Kid Traveco, então, hein? Kid Traveco. O cara enrolou a jeba no pescoço igual a jiboia. Que é isso? O mais louco foi o seguinte, ele foi atacado pelo Traveco, aí o que aconteceu? Em vez de ir pro hospital direto, ele foi pra casa. Claro, porque no hospital ele ia ter que explicar o que aconteceu, filho. Pra ver se dava pra enganar, Pra ver se, tipo, é só fazer um curativozinho. Aí na hora que viu que o baço tava pra fora, ele resolveu ir pro hospital. Aí o amigo dele falou, mano, a gente tem que ir pro hospital, velho. Agora eu não sei o que dá mais medo, né? Se é esse traveco aí ou a tesoura. Para de rir, cacete! Ou a tesoura da novela lá, da mulher da novela. Nossa, Marieta Severo. Como fura, hein, velho? É o Edwards Mão de Tesoura. Tá trabalhando mais que tesoura na mão de boliviano. Cacete, tá pior do que a Nazaré, né? Nossa, a Nazaré lava da escada e matava com tesoura. Ué, só vai furando. Ó. Ah, não dá pra entender, né, velho? Um cara daquele tamanho, né, velho? Pô. Ah, mas é novela, né, gente? Pô. Tá certo que tem umas coisas meio bizarras, assim, né? Mas é novela. Quantos ela já matou? Não interessa, hoje? Não interessa que é quantos novela. Quantos ela já matou já? Ah, já foi uns 5 na conta. Não, foi aí, a velho. Prostituta. Ah. O cara, o segurança não, isso do que motel. A, isso que a segurança da zona. Isso que a gente sabe. E antes? O rato. O rato. São três. Eu também, que você assiste, não, eu não assisto. Isso que a gente sabe. Ah, não, o fazendeiro, porque essas coisas... Porque ela foi, né? Quase matou a juíza também, mandou matar, né? Não, mas o fazendeiro também... Deve ter matado. Do marido. Marido. Sim. É, meu. Não, eu, porque o fazendeiro apresentar o Mota pra Marieta Severo. Porque ela era garota aqui. Ela era GP também, sim, né? Era garota de programa. Chico Buarque, que era bola, não matou, né? Ficha rosa. Aliás, o estádio, né, você tem uma audiência muito grande junto às garutas de programa. Sim. Audiência qualificada. O motorista aqui do... Permuta! O motorista que trouxe aqui. Uma vez, elas se identificam, porque elas veem a vida delas, Motinha, elas falam assim, pô, minha vida é triste, mas a desses caras é pior. Trabalhar com Mota, né? Foi o Felipe que me trouxe aqui, ele falou que ele carrega várias GP. Várias. Ah, é? Várias. Mas GP. Vamos mudar de assunto agora, vamos trazer os ouvintes no ar. Agora é hora do momento. Virgens, hein? Agora é hora do momento sem parar. São ouvintes virgens. Não pode GP, não. Só aqueles que nunca entraram no ar ao vivo, tá bom? Momento sem parar. Ganhe tempo pra viajar, estacionar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Compre o seu no site semparar.com.br. Sua vida sem parar. Toca, Manco! A Manco! Alô! Vamos prender a linha aqui. Isso. Alô? Quem fala? Abaixa o volume do rádio, por favor. Alô? Quem fala? Quem tá falando? Eu gostaria de falar com alguém? Eita, pô. Pera aí que eu vou parar o carro. Ai, eu consegui, baralho. Aê, louco. Puxa o freio de mão, dá o cavalo de pau aí, já era. Gosta. Ah, encosta aí. Boa noite. Boa noite. Seu nome? Fernando. Do quê? Lugarelli Batista. Lugarelli Batista. E quantos anos U, aí? Com U, não é Lugarelli. Ugarelli? Isso. E quantos anos tem, Ugarelli? Eu tenho 25. RG. Sim. Hoje é assim, terça-feira, 2.5. Sempre quis ouvir a piada do RG. Hein? Agora, tá vendo? Os ouvintes, RG, eles param esse momento pra ouvir o que vai acontecer. Nessa idade. Nessa idade 2.5, sim? É. Ah. O Mota já era. Como já era? O maior Vulgarelli que tinha na história. Sensacional! Oi? Sensacional! Não, mas que hora que é a piada? Era vulgar. É a hora que você prestar atenção. Trouxa. Entendeu? Um! RG! É hora que... Tá uma merda. Você tem que prestar atenção no programa. É nova essa? Isso nota um. Tá uma merda. Você fica essa porra desse celular e não presta atenção no programa? Ah, você tá segurando o quê? Mas eu tô ligado no programa. Ele também tá. Ah, mas Lugarelli não dá. Vai a Lugarelli. É, você também é um Lugarelli do cacete. Nossa. Desse jeito não vamos chegar a Lugarelli nenhum. Agora sim, essa foi boa. Essa foi boa. Nossa, derrubou a RG. Derrubou ninguém. O RG falou que vai fazer mais. Mas foi o Sombra que soprou pro Dodô, né? Endossei. perguntar uma coisa. Você é um baba-ovo. Até vendo que, por exemplo, o Domênico e o RG, se fosse um reality, eles seriam um casalzinho do programa. Eles iam balançar, eles iam sacudir o edredom. Vocês não acham assim que, por exemplo, pô, RG acabou de tomar nota. Você quer que eu fale quem vai ser o seu casal? Ah, eu sei. Eu sou tipo casado com as minhas cachorras. Mas acho que seria tipo. Mas no reality suas cachorras não iam entrar, filho. Ia ser o Gleyer. Ia ser você com o seu Matinho. Mas assim. Você é o Matinho ou você é o Alê, ó, que tá aí os dois aí assim, ó. Você não acha que o Domênico diminuiu a esposa perante os amiguinhos? Não deveria ter feito uma piada melhor, não. Não. Devia chegar e falar assim, não, a sua é boa, nem vou fazer outra. Com um negócio meio... O RG não vai pensar assim. Nós estamos engrandecendo o programa com piadas. Eu só fico preocupado com um monte de fiapo no dente desse traíra. Isso é verdade. Isso aí é um jogador... Tá agressivo, muito agressivo. É o casal Alê. Alesso. Tem Alesso. O DJ Alesso aqui, ó. O casal Alesso. Eu tenho compromisso com a verdade. Que o chefinho maravilhoso, eu tenho que falar. Vamos falar agora do casal Vimota? Não sai fora, que Vimota. Fora. Não. É Motef aqui, ó, o casal. Motef. Imagina, eu tô com o Marcão. Com o Marcão aqui. Ah, você tá com o Marcão? Nossa, o chefe é doido, cara. Não, o chefe... Olha, vou te falar, o Mota é tão incompetente que ele não consegue nem ser... O mais gay do programa. Sendo gay. Quer dizer, você acha que pode... É difícil, hein? A jumenta. Os caras furaram meu olho, colocaram três, velho. Fosse três. E você tá em terceiro. Pera. Você falou colocaram três. Mas teu olho tá furado. Mas peraí, aqui tem três, é isso? Não, tem. Mas eu não vou entregar, né? Quem que são? Eu não vou entregar, né? Tudo do lado de lá? Não. Aqui não. O Alê é também? É o lado gay? Ah, eu sou gay agora. É o lado gay? Ah, você corta dos dois lados. É o lado gay do programa? Olha, quem sou eu? Qualquer time, velho. Eu também não sabia. Louco, Motinha. As suas atitudes mostram. Revelações no programa hoje. A quantidade de mulher feia que eu já peguei, eu sou o cara que mais gosta de mulher na vida. Para, mas não quer dizer. Você só é guloso. Muito de mulher. Você só é guloso, você pega tudo. Eu vou falar mais, hein, mulher. Você mesmo já falou que quando você tomava a sua, você ia para... Não, aí não. O Alê não chegava no meio da bala e falava assim, eu quero comer gente. Ele não falava assim. Olha aqui, ó. O Alê, ele falava assim, ó, eu preciso transar, não importa com quem. Alê, a dona Incrim que tá ouvindo, se defende. Isso aqui tá parecendo peneira pra ir pra uma outra emissora. Tanta mentira que eu tô vendo. Agora... Gente, fala com o ouvinte, mano. Ô, velhinho time. É São Paulo. Boa, Fernandão. Volta, Lê. Volta, Lê. Pode falar, Lê. Fernandão, São Paulo e CRB amanhã no Morumbi. Nossa, pela Copa do Brasil, cara. Oi, o cara falou, você viu o cara falou? Qual a expectativa? O jogador Arthur? Oi. Não. Oi, peraí. Eu não ouvi, Marcão. Não ouvi que você terminou, mano. Calma aí, deixa o Domênico fazer a pergunta. Fala aí, Domênico. No site Globo.com ele falou assim: amanhã vai ser de time grande pra time grande. Ele falou time grande contra time grande. Bonito isso, essa atitude de engrandecer o São Paulo. Achei bonito. Vá pro inferno. Ô, olha, Fernandão, lava essa boca aí, ô, seu trouxa. Cadê o Fernando? Tá aí? Tô aqui, opa. Fernandão, amanhã é São Paulo e CRB, cara. Jogo pela Copa do Brasil no Morumbi, 7h30 da noite, cara. Qual a expectativa pra esse jogo aí? Vamos pra lá assistir, né, Marcão? E torcer. Eu acho que... Vamos passar, porque o CRB é uma bosta, né? É uma merda. É ruim. Mas por jogando bem, o São Paulo não tá. E contra o CRB, se você botar o sub-20 lá, ele tem que ganhar, né? Concordo com você. Ah, mas importa. Tem que passar 1-0, tá bom. Na Ferroviária, não sei. Ah, eu acho que assim, o São Paulo tem, independente do resultado amanhã, cara, tem que vencer. Tem que ganhar. E se possível, que não tome gol, cara. Porque depois você vai jogar lá de novo em Alagoas lá. Você conta com calor, né, cara? Campo ruim. Falhou um pouco aí. Mas eu acho que esse tipo de situação... Só pode ser qualquer... 1-0 tá bom, Marcão. E sair daqui com a vitória de qualquer jeito. Se possível que não tome gol, né, Fernandão? Pra não dificultar o jogo lá. Não tem desculpa, né, Marcão? O negócio é o seguinte, contra o CRB, se você jogar os juniores, eles têm que entrar lá e passar o carro. Com certeza. A folha salarial dos juniores é maior que a do CRB, então não tem essa. Isso é teoricamente, né, amigão? Porque... A hora que a bola rola, às vezes complica, né? Com relação. Tem essa mata-mata. Às vezes o cara que ganha um pau e meio. É o jogo da vida dele. Às vezes o cara que ganha R$1.500 corre mais do que o que ganha 300. É o jogo da vida do cara. Mas na moral, Vieira, isso aí eu escuto muito essa conversinha de jogador. Fala assim: porque hoje em dia não tem mais bobo no futebol. Eu acho que o clube grande, cara, que tem fisiologista a favor, tem psicólogos, tem nutricionista, tem uma estrutura por trás aí, cara, que esse tipo de desculpa pra mim é esfarrapada, cara. Incompetência, o nível técnico do futebol brasileiro tá nivelado por baixo. Infelizmente, a verdade é essa. Ô, Fernandão, com relação à permanência do Dorival Júnior aí, cara, no comando do São Paulo, você é a favor ou é contra, mano? Olha, Marcão, hoje, puta, eu acho que ainda dá tempo de mandar o cara embora. Vou ser muito sincero. Pra mim, não tinha que ter mandado o Rogério embora lá pra trás, tá? Uhum. Eu acho que o ano passado, o São Paulo não caiu, principalmente por causa de alguns jogadores que chegaram, né? Então a gente tem aí Arboleda, Hernanes, Petros, o próprio Marcos Guilherme. Sim. E esses caras aí, eles foram basicamente a coluna vertebral do São Paulo que não caiu. E o Rogério não jogou com esses caras, né? A gente só viu esses caras na mão do Dorival. Talvez se você tivesse deixado o Rogério lá com esses caras, ele tinha até conseguido um trabalho melhor que o Dorival. Agora, que já tá feito a agada, né? E o Dorival já tá lá, ainda dá tempo esse ano. Passou de junho, aí não adianta mais, entendeu? Diga, Mato. Vocês acham que o Diego Souza vai jogar amanhã? Eu espero que não. Eu tô achando que mas ele não vai jogar. Mas você acha que tem que sair quem que é? O Trellis? Opa, fácil. Pode ser o Trellis. Ou o Brenner. Ou o Brenner. O Brenner. O Brenner é melhor que o Trellis. Eu gosto do Brenner. Dá mais movimentação, é mais técnico, tem mais dinâmica. Agora... Se ele for inteligente, amanhã ele não joga com o Diego. Não acha não, Marcão, ou alguém aí da mesa, que também, talvez esses jogadores na mão do Rogério tinha jogado mais bola? Ou não? Eu viajo. É difícil a gente saber, né, ô Fernando? Porque, cara, é a base do achômetro. Mas assim, o que eu acho com relação ao trabalho do Rogério Ceni como treinador, cara, é que nesses 6 meses que ele ficou como treinador do São Paulo, mano, ele não tinha, assim, vamos dizer assim, uma coerência, cara, com relação à escalação e tática. Primeiro, cara, eu acho que ele já errou quando ele formou uma comissão técnica com o estrangeiro, mano. Ele trouxe o Michael Bill lá, que era auxiliar no Liverpool, trouxe um outro francês. Cara, jogador de futebol brasileiro, mano, é muito peculiar, mano. Os caras aqui são boleiros, são... Você entendeu? É verdade. Mas não é, olha... Verdade. O cara aqui, cara... Isso que é vocabulário, hein? Você entendeu, mano? Aqui é mil graus, aqui é João Domingos Sampaio, lá na Vila Maria, irmão. Nossa, formação, cara. Entendeu? Nossa, mano. Então, o que acontece, ô Fernandão? O jogador de futebol brasileiro, cara, ele é diferente dos outros boleiros no mundo, cara. Porque aqui, por exemplo, na Europa, mano, lá o cara tem cultura de ser atleta. Aqui o cara é de jogador de futebol. Verdade. Aqui ele fuma, aqui o cara bebe, o cara sai na noitada. Não tá nem aí, ele vai treinar virado no dia seguinte. Né? Você entendeu? Então o que acontece, mano? Quando você traz uma comissão técnica, mano, de estrangeiros aqui, principalmente europeu, que os caras visam demais a parte tática do jogo, você tenta implementar isso aqui no futebol brasileiro, cara, é impossível, mano. Que é outra coisa. Mas isso é uma muleta também, viu? Isso aí, olha, desculpa. Isso tá falando, mas jogador brasileiro, o cara tá mal acostumado. Chega lá, o cara reza a cartilha dos caras, velho. Vai lá, isso né, daí mano? É comodidade. Vai isso lá, daqui né, é mano? Vagabundagem. Não, lá porra nenhuma. Quando o cara chega lá, bacana, ele reza a cartilha, ele treina no horário certo, ele não quebra na noite. Então, o futebol brasileiro, muitas vezes, aí ele passa a mão na cabeça desses caras. A imprensa trata todo mundo como rei. Lá, o cara é atleta, como você disse, e ele tem o cargo de jogador, é uma pessoa pública, e ele sabe a consequência que ele terá se ele não cumprir a risca, tudo que o clube determina pra ele. Aqui, a mídia passa pano, a torcida acha que o cara tem rei na barriga, coloca o cara num pedestal. Sim. Ali, se o cara não rezar na cartilha, a torcida pega no pé de todo mundo. Pegaram no pé do Ronaldo Gaúcho quando ele tava jogando na Itália, porque ele ia direto pra balada. Ô, mano, e era o Ronaldo Gaúcho, hein? Vou usar um exemplo aqui, ó, pra você entender como é a coisa na prática. Quando você foi fazer um intercâmbio na Austrália, lá você não limpou o banheiro lá? Sim. Hoje você limpa? Não. Quer dizer... Mas peraí, se eu tivesse que trabalhar com isso, eu limparia. Não vejo demérito nenhum. Não vejo demérito nenhum. Mas hoje é profissão mano bacana, venceu, bacana. A questão é a seguinte, a questão não é vencer ou não vencer. Todo trabalho é digno. A partir do momento que você não tá roubando ninguém, bacana. O que eu quero dizer, mano, é que em casa você não faz. É isso que eu tô querendo dizer. Como não faz? Eu tô morando sozinho aqui no Rio de Janeiro e eu faço. Não, duvido que você troca. Sabe aquele lixo do banheiro você não troca? Eu duvido que você troca. Ô, Marcão, quantas vezes na rua Topo ele limpou o banheiro? Nenhuma, cara, nenhuma. Eu tive que usar quantas vezes? Mas quando você mora sozinho, você tem que fazer. Tive que usar quantas vezes o banheiro chá piscado lá em casa por causa do meu irmão. Ah, que louco! Exemplo totalmente fora de contexto, não tem nada a ver. O cara, o jogador brasileiro, quando ele tem a fama de reizinho aqui, peitar jogador, peitar treinador e sobe no alambrado e manda torcedor pra aquele lugar, esse mesmo jogador, quando vai jogar lá fora, ele enfia o rabinho no meio das pernas. Eu vou usar, já que você gosta de usar analogias, eu vou usar o exemplo do povo brasileiro. O mesmo cara que tá hoje jogando uma lata de refrigerante na 25 de março, se amanhã ele estiver em Orlando, num parque da Disney, ele não vai jogar a lata no chão. Ele não vai procurar mesmo uma lata de lixo pra jogar. Com o jogador brasileiro, acontece a mesma coisa. Isso é cultura porca. O brasileiro, ele é mal acostumado. Não, mas eu acho que o Marcão, eu pelo menos não tô defendendo isso. A gente só tá constatando que é assim que acontece. Por exemplo, o Rogério pegou muita coisa boa do Osório, só que pegou muita coisa ruim também. Por exemplo, o jogador brasileiro, aí eu não tô nem julgando se tá certo ou tá errado, ele joga bem pra em primeiro lugar continuar jogando. Parece que ele joga bem. Sim, é verdade. Primeira coisa que ele faz assim, eu vou jogar bem, vou me preparar, vou me concentrar, vou dar meu máximo pra jogar. Continuar jogando. Uhum. E o Osório, muitas vezes o cara que era o melhor jogador do jogo, tirava, o anterior, ele tira, nem trocava roupa, por exemplo. É. Então, isso é uma coisa que o jogador brasileiro não tá acostumado. Não ele, tá. E ele não encara bem essa situação, porque o cara não respeita a verdade da bola. Mas, Ale, você não acha que o time que jogava com o Rogério na mão do Dorival tinha caído? Então... A gente tá chutando, lógico, né? Mas o time era ruim. O Rogério não tinha milagre de fazer porque os caras eram ruins. É, mas uma coisa que o Dorival fez, talvez a única coisa que ele tenha feito de bom nessa passagem para o São Paulo, e vai cair, e tem uma notícia que eu não sei se é boa ou ruim, mas na verdade não é notícia, vou reformular, tá? Uhum. O feeling, mas é um feeling... Feeling com filho da mãe. Feeling da mãe. É, o Luxemburgo vai ser o treinador do São Paulo. Você vai brincar, né? Luxemburgo será o treinador. E o Raí vai embora. Pode escrever aí. Eu gosto do Luxemburgo. Porque dizem que o Raí não gosta. Dizem. E o Diego Souza também vai embora. O Raí sai por outra porta. Mas ele que vai embora. Luxemburgo? É. Sério, cara? Não, feeling, não. Ele tem informação, mas não quer falar. Não, ai, essa matraca, ai, porra, ai, ai, ai, ai, ai. Mas é um feeling, é um feeling... Mas olha, o Diego, como pior Diego, que o Souza Dorival, vai ele não é. Pior que o Dorival, ele não é. O Dorival caiu, quase caiu com todos os times. Isso é verdade, o Dorival quase caiu, mas quer dizer que o Luxo é bom. Uma das coisas, talvez a única que o Dorival fez, foi definir um esquema tático e definir uma equipe titular. Isso, por exemplo, o Rogério não fez. Então toda hora ele mudava. Mas aí se esse time dá errado, ele não troca. Não, mas aí você não tem a sequência, mas você não tem cruzamento. Você não vai jogar nunca. É difícil, né, cara? Então, o Dorival pelo menos fez isso. Sem fazer juízo de qualidade dos técnicos que treinaram o São Paulo, mas todos eles tiveram N problemas nos últimos anos. O São Paulo, ele sempre... Olha, vou te falar. O São Paulo trouxe o Cueva, bom jogador. É o melhor jogador de São Paulo, é o Cueva. Um achado. Né? Na linha de criação. Gustavo, né? Hã? Gustavo Vieira de Oliveira, né? Sim. É o melhor jogador de São Paulo é o Cueva. E o não Cueva... custou caro, né? Então, o Cueva veio depois que o Ganso foi embora. Você foi contratado, mas não podia jogar Libertadores, né? Aí o São Paulo jogou a Libertadores sem o Ganso, acabou perdendo também. Não que não pudesse perder com o Ganso, mas acabou sendo eliminado pelo Atlético Nacional. Agora, o São Paulo tá sempre fora de timing. O melhor era se você tivesse o Ganso e no segundo semestre você reforçasse o time com o Cueva, né? Aí o São Paulo tinha o Caleri, também perdeu o Caleri, né? Então, assim, olha só como o São Paulo vai perdendo as melhores peças, né? Tudo bem, mas o Ganso queria ir embora, recebeu oferta, etc e tal. Mas nunca o São Paulo consegue administrar de maneira que você tenha o maior número de bons jogadores ao mesmo tempo. Você teve que trocar só peças, também, né? Você tinha o David Neres, você vendeu. Você tinha o Luiz Araújo, você vendeu. Você tinha o Prato, você Schmidt vendeu. O João Schmidt era bom de bola também. Ele o João Schmidt, desculpa, cara. Foi um perna, viu, Fernandão? Eu acho que... Mais ou menos, vai ou menos. Não, tudo bem, é lógico. Cada um tem o seu ponto de vista e respeito. Mas assim, não dá pra gente botar na mesma frase... Não dá. Cueva, João Schmidt, David Neres, não dá. Hernanes, não dá. Então sempre o São Paulo, ele tem aqui, agora eu tenho um bom jogador, agora eu tenho um bom jogador. Mas você nunca consegue ter ao mesmo tempo um número maior de bons jogadores. Né? Ou seja, por falta de dinheiro, e você vai ver por que falta dinheiro. Porque você tem sempre uma má administração. Né? Isso mesmo. Infelizmente, no fundo, no fundo, respeito o que vocês dizem. Ah, o Dorival tem os seus problemas, é verdade. O Dorival mexe errado, é verdade. Mas no fundo, no fundo, meu amigo, tudo que está no campo de errado vem de algo maior que chama-se presidência, administração. E não é jeito, só o LED. É uma grande bola de neve que aumenta, aumenta e aumenta. Com certeza. Hoje é verdade. Tem três bons jogadores. Hoje tem. Cueva, Nenê e Diego Souza. Não, o Arboleda é desculpa, bom. Desculpa, discordo. O Petros, a verdade, como diz o Alê, ele tem uma frase muito legal. A verdade da bola. A verdade da bola diz que o São Paulo tem um ótimo jogador, que é o Cueva. Um bom jogador. Vamos falar de ótimo. Ótimo é o Neymar, né, gente? Ótimo é o nego que tá na seleção. Mas o Cueva é acima da média. O padrão brasileiro. O Brasil é. O padrão brasileiro acima da média, não. Eu acho. Ah, não. Acima da média, não. O Brasil é. Não, bom, não gente, eu acho. Okay. Acima da média? Pra nossa realidade hoje, o Cueva é. Ele mas, é diferenciado pra realidade no elenco do São Paulo, ele é diferenciado. Pra realidade do São Paulo, eu acho que tá acima da média. Do São Paulo, tá. Sim. Então você tem o Cueva. O Nenê é bom, mas bom pra um tempo. Não aguenta não dois. Não aguenta mais. E também não pode ser, nunca ser utilizado como o famoso meia ponta. É, velocidade não. Ah, esquece, que avança, né? Esquece. Não dá. É. Hoje então, ele é o meia, meia boca. Nossa, falou! Aí você tem dois jogadores que são os melhores. Os dois ocupam a mesma faixa de campo, Cueva e Nenê. Cueva e Nenê, nenhum dos dois tem como atuar como aquele ponta, que hoje é a moda do mercado. É, não tem jeito. Mas o Sombra, na boa. E outro bom jogador, a verdade da bola, é o Jusilei. O Jusilei é o outro bom. Aí você fala, o Diego Souza. Diego Souza, desculpa. Não, ele vive de passado. É, não provou pra nada. Pra mim, o que vale não é o nome do jogador. Nome. É o que joga. O último time de expressão do São Paulo, ele não foi formado em cima de nomes. Ele foi formado em cima de pessoas que jogavam bola. É. E o Corinthians, que foi campeão brasileiro, formado em cima de jogadores que jogam bola. Não em cima de nomes. Mas o Diego Souza, cara, o problema dele é muito mais físico do que técnico. Tecnicamente, o Diego Souza é bom jogador, cara. É um cara que tem um bom passe, ele finaliza bem de fora da área, é um cara forte. Mas, cara, o problema do Diego Souza é, mano, é físico. Mas cara, jogador, é físico, você, tem que se definir, você tem que definir o jogador pelo todo. Muito mais hoje, claro, o cara futebol, que não tem físico, ele não tem condição de jogar bola. Mas então, mas quem tem que ter esse senso crítico é o próprio Diego Souza, cara. Não é possível. Que ele não se sinta. Marcão. Que ele não se sinta, cara. Um peixe fora d'água no campo. Marcão. Pô, é inadmissível o jogador. Quer jogar, Marcão. Ah, mas pelo amor de Deus, tudo bem ele querer jogar, eu também quero, mas não é por causa disso que eu vou sair da arquibancada, vou vestir a camisa e vou entrar em campo. Mas você não é profissional. Mas você não ganha 300 conto por mês, então, mas você não gastaram 10 milhões de reais pra te trazer. Mas ele também, cara, ele na condição de jogador profissional, por isso que eu falo, ele como jogador profissional, primeiro precisa ter senso crítico, cara. Mas vocês não estão achando que o Dorival tá querendo agradar muita gente pra poder ficar bem com a boleirada? O Dorival, ele precisa determinar aí o que ele quer, ou ele quer montar um time que seja competitivo em campo, ou ele quer agradar a boleirada montando aquele time de churrasco de domingo. Porque, na boa, Nenê, Diego Souza e Cueva não podem jogar juntos. No meu time, não jogam. Os três, eles brigam por uma posição, você quer saber. Concordo. E no meu conceito, eles brigam pela posição que o Diego Souza rende melhor, que é atrás do centroavante. Você não pode ter lado de campo. Pois é, você não pode ter no lado de campo um jogador que parece uma pera ou um abacate, que é o Cueva, que ele começa fino e termina gordo. Tá certo? O Diego Souza, que parece que tem uma anilha amarrada na cintura, e o Nenê, que parece que só tem meio pulmão. O Nenê parece aqueles pulmão de fumante, sabe? Que Befizema. Ele respira a fundo pulmão e tosse. Pulmão de fumante, velho. Sabe? É meio pulmão só, nossa, meia boca, é igual... Vocês não falam da bateria zero não quilômetro para de fumar, aí? É, que você tem que fazer o teste com frequência pra saber se sua bateria tá abrindo o bico ou não? Sim. Então, você coloca lá o conector na bateria do Nenê. O pulmão dele, velho, deve estar lá 25%. Não. Mas é verdade. Dura meio tempo. Dura não. Meio tempo. Mas, então você pega aí, Ale, na boa. É, o Dorival, ele precisa colocar na cabeça dele que ele tem que colocar no banco aí. Diego, vai começar com o Diego Souza. Cueva e Nenê são banco. Do lado direito é Marcos Guilherme, do outro lado lá é o Brenner. Que não, são caras Cueva que correm banco, atrás de lateral. Não, tá o mano não, é o não, que seja. Eu tô colocando o exemplo não, aí do Diego Souza. O Cueva Souza. Não tá mais nessa briga, nessa disputa. Aí fica evidente. Mas pode começar com o Cueva. Aí o Diego Souza vai pro banco e o Nenê também. Então, mas então, aí essa é a minha questão. Questão não existe. É, o Cueva não tá nessa briga, ok? Ok. Não, aí fica entre Nenê e Diego Souza. Não fica muito claro pro mundo inteiro. E eu tenho certeza que pro Dorival também, que nessa disputa entre os dois, o Nenê tem vantagem? Então não tem alguma coisa que está mal explicada nessa história? Ah, mas eu duvido que a diretoria dê um respaldo para você tirar um jogador que custou 10 milhões de reais, a contratação mais cara do ano. Marcão. O Dorival é o técnico, é isso que eu falo. A convicção do Dorival, mas será essa armadilha, né? Então, mas será que pô? Então, mas será que não tem alguma coisa escrita em algum lugar? Só pode se for. Porque o Dorival... Não tem lógica. O Dorival não entende mais de futebol que a gente? Lógico. Oh, mas teoricamente, sim, o Dorival tem que pedir as contas e sair fora, porque se os caras estão escalando o time no lugar dele, ele não mas ele não tem, ele. Ah, não Legal. Tem, bom, o Fernandão, na mesa não tem, velho. Você não acha que e hoje, você não acha que hoje o São Paulo é um barco a Dorival? Ah! Oh, mas que pedrada no seu amor, hein? Barco Olha, Dorival. O Marcão tá dando pedrada gostei, no amor, hein? Que traíra, Fernando. É, Marcão tá dizendo. Olha, o Marcão que traíra. Posso falar? É. Tem alguém dormindo de calça jeans nessa história aí, viu, RG? Véio. Que traíra. Aí o Diego Souza que tá jogando de calça jeans molhada, não corre, esse desgraçado. Ô, Fernando, deixa o seu palpite pra amanhã, São Paulo e CRB. Vai ser 2-0. Boa, Fernando. Um do Brenner e um do Militão de cabeça. Boa. Poxa Boa, vida. Fernandão. Então tá bom. Bem, Fernando, um abraço pra você. Obrigado pela participação aqui no Momento Sem Parar, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta só. Não tem promoção do McDonald's? Opa. É, que tem sim. Então diga. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa. Tem um par de vouchers da Mac oferta McDonald's, tá bom? Tá. E é só essa aí mesmo? Não, tem as baterias, 0 quilômetro. Ah, puta, ajuda eu não ele. Lembro da bateria. Ajuda bateria, ele. 0 quilômetro. Isso. Onde ele, você encontra... Você encontra na... A bateria certa. A bateria certa você encontra na bateria... Bateria no seu carro? Quilômetro. Não. Bateria 0 quilômetro. Jegue. A rede onde você encontra a bateria certa para o seu carro. A rede onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Ah, boa! Ah, legal. E chupa Dodô no final. Aí, chupa Domênico. O Fernandão. Chupa você... o Cátio, você é São Paulino trouxa. O Fernandão. Chupa o Cátio, como assim? O Fernandão, você ganhou um kit da bateria 0 quilômetro e na sexta-feira vai concorrer a um kit... Cantar de galo o quê? Ao kit churrasco. E é o seguinte, mano, se você ganhar esse kit churrasco, você tá convidado, o mano tá de folga aqui no final de semana. Ô, mano, a gente pode assar uma linguiça na sua folga, hein, mano? Ele adora, ele adora. Eu vou assar linguiça na sua boca. Tchau, Fernando. Um abraço, cara. Tchau, valeu, um abraço pra vocês. Vocês são 10, mano. Obrigado, valeu. Vamos lá, segundo ouvinte no Momento Sem Parar. São 3 ouvintes na sequência. Aproveite suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar. Ligue 3003-7367. Compre o seu. Sua vida sem parar. Toca, Manco! Manco! Alô! Alô! Quem fala? Danilo Mota Pires. Boa. Quantos anos, ô Danilo? 27, Dodô. 2.7, RG, hoje. Ah, um dia ainda vou perder o medo. Medo o quê, RG? De andar de moto, sabe? Ah, sensacional. Não, agora não pode falar que não foi. Sensacional. Ah, ouvinte. Andar naquelas motos. Ouvinte, da nota. Mota 6. 6? O ouvinte achou sensacional, você dá 6, porra. Tá dose, hein? Foi boa, muito boa. Olha lá. É. Olha, eu vou dizer. Tem um ridículo aqui. Eu não falei nada. É, por isso mesmo, ridículo. Foi boa ou não foi? Foi ótimo. Foi a boa. Uma boa merda. Foi bacana, pô. Foi legal. Que isso. Foi muito boa. E o bairro que você mora, velho? Sexta-feira eu vou dar traíra, nota. Ele tá traíra hoje, Vila RG. Sexta-feira eu vou dar Vila Ré. Ah, o Mota morou muitos anos lá. Aonde? Na Vila Ré. Ah, com certeza. Zona Leste, Vila Ré. Zona Leste. Aí, saudades, o né, mano? O carrinho dele que ele brincava só dava O Virginia morreu, velho? Quem? Eu? Quem? Morreu. Sei tava lá. Aí ontem, o Domênico expulsou ele. É, nós que expulsei. Morreu. Nós que expulsei. Queria tirar uma da cara do Domênico. Ele ficou sentido, pô. O nego que se dane. Ele que se dane. Desculpa, mano. Ele comentou alguma coisa em off com você aí, mano. Desculpa, mano. O cara não participa um bom tempão e vem pegar o bonde, quer dar tchauzinho na janela. Ele participa todo... Ele queria dar uma deitada em você. É, deitar. Vem deitar aqui, ó. Que isso, Domênico. Bota pra dentro isso aí, Domênico. Ô, Danilo, time... São Paulo, Sombrinha! Olha, tá vendo? Que... Torcida do São Paulo não abandona, irmão. Não, mesmo na fase ruim, aí os caras continuam confiantes. Fala aí, Danilão. Aí, eu vi os 12 mil no domingo. Não importa, velho. Nossa! Só nós estamos guardando dinheiro pra ir amanhã na Copa do Brasil. O nosso time tava pra cair, a gente nunca abandonou o time igual o seu, não, viu? Ai, ai, aonde? Ai, ai. Não fala bobagem. Pega a média aí. A gente já discutiu isso aqui, mano. Você perdeu. Quem abandonou? Não, perdeu não. Você tá errado. Você perdeu bobagem. Em média. Você tá falando bobagem. Perdeu. A torcida do Corinthians prestigiou, inclusive, foi o recorde da Série B. Tanto de audiência na televisão, não, quando tava como pra de cair. Presença no estádio. Quando tava pra cair. A torcida do Corinthians viu a mais abandonada. Série B eu não sei, porque a gente nunca caiu. Mano. Ai, que deitada. Então, quando a gente cair, então, a gente vai isso fazer mostra, isso nada. Mostra que você desconhece a história do teu clube. Esse ano a gente vê. Calma. Danilo? Esse ano a gente vê, calma. Me diz uma coisa, cara. Amanhã a gente pega o CRB e ontem houve uma reunião, né? A direção do São Paulo convocou uma reunião envolvendo os jogadores, sim, o Dorival. Não era uma reunião para questionar a situação de comissão técnica. Era uma reunião onde os jogadores foram questionados, né? Mas é verdade que o Dorival levou a carteira de trabalho já? Tipo. Lembrando que. Mas eu acho legal. Tem que deixar o cara trabalhar. Ô, mano, não era sobre. Lembrando que ele não tem multa contratual. A multa dele é aquela prevista em CLT, que você recebe lá proporcional 40%. De 10. A multa dele é aquela prevista em CLT, que você recebe lá proporcional 40%. De 13. Aquela história. Ah, não fizeram aquela multa parecida com a do Rogério, não? Não, não fizeram. Aquela baratinha. Acho que aprenderam. Não, o Dorival não tinha um amigo no jurídico. Os caras se ligaram, né? O Dorival não tinha amigo no jurídico, né? Até segundo o Sidão, que deu entrevista, falou que perguntaram como que os jogadores enxergavam a instabilidade dentro do campo, né? Às vezes joga bem um tempo, outro joga ruim, né? E diz que a reunião foi a respeito disso. Você acredita que esse tipo de reunião, chamando os jogadores para cumplicidade, ou seja, não é só uma cobrança em cima do técnico, eu acho que esse tipo de reunião fala assim, ô, gente, todos, vocês estão falando que o técnico não tem culpa, porque líderes do elenco teriam chegado para a direção do São Paulo, não em conjunto, mas isoladamente, um ou outro, chegava assim, ó, o técnico está fazendo o melhor, nós que não estamos resolvendo dentro de campo. Não estamos rendendo. Você acha que esse tipo de reunião, e colocando os jogadores com essa responsabilidade também, você acha que isso pode ajudar o São Paulo para encontrar um futebol melhor? Eu acho que... Ô, Sombra, acredito que não, cara. Cara, não sei se de repente essa reunião aí é mais para... Pra diretoria mostrar que tá fazendo alguma coisa. Eu acho que esse tipo de cobrança ele tem que ser interna, de time, dentro do vestiário, entendeu? Que nem o Ale fala aí, cara. É, vestiário interno aí, diretoria fora do vestiário. E assim, treinador e cobrar jogador dentro do vestiário. Eu acho que essa é a melhor cobrança. Não sei se de repente... Eu acho que, de repente, o jogador nem gosta muito de ser cobrado por diretoria aí. Mas não gosta. O São Paulo paga o salário dele. São Paulo paga o salário do cara. Mas tem uma coisa, outro dia falaram que teve uma comissão aí dos feras para falar pro Dorival que não podia sair todo mundo do time. Que ele não podia tirar os três ao mesmo tempo. O Cueva, o Neném e o Diego. Aí depois eles vão falar que a culpa não é do treinador. Eu acho que eles precisam ficar mais concentrados em treinar e falar menos e treinar mais, cara. Porque... Não é de culpa, é complicado. Sabe, às vezes a cabeça... Tem culpa Ale? Ah... Não, se tem culpa, eu. É que você leva pro lado. A cara da Ale. Mas tem, viu? Tem. Pergunta pra Leiloca. Mas sem pá. Às vezes, quinta sabe o que acontece? Hein, Dodô? Quinta série. Diga, Ale. Eu, como eu falei aqui, o meu feeling tá dizendo que o Luxemburgo vai pro São Paulo. Qual é o nome do teu feeling? É, filhinho da mãe. Ah, que te manda no zap, o filho? Aí o que acontece? Pode ser que os jogadores tenham se reunido e falado assim, ó, pessoal... Vai vir um luxo aí. Vamos tentar segurar o... Vai vir um luxo aí. Vamos segurar o velho. Será que o Diego Souza falou assim, galera? Vamos por mais que eles... Vai vir o luxo. Por mais que eles... aí também não, viu, Ale? Hã? Não desconfiam disso aí também não, cara. Então, cara, pode ser que aconteça mesmo. Porque o esquema, boleiro, às vezes, eu já vi muitas vezes, o treinador arma um time mal, escala pior, e chega lá dentro do campo, os jogadores com a capacidade técnica, com a disposição, com a vontade, com medo. Vão lá e resolvem. Eles vão lá e resolvem. Claro. Muitas vezes eles nem ligam porque o treinador falou ou escalou. Eu já vi caso, por exemplo, de... Os caras conversam entre eles, ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Os caras de raiva falam assim, ó, vamos jogar pra gente e fazer do nosso jeito. E vai lá e joga. E o cara fica gritando lá no meio, né? Entendeu? Mas o Palmeiras campeão brasileiro lá. Mas com relação a esse lance do Luxemburgo... Houve um pacto. Com relação a esse lance do Luxemburgo, ali, não seria um tiro no pé, cara, da diretoria do São Paulo contratar o Diego Souza e aí você trazer um treinador que você sabe que ele já teve... Se eu não me engano, esse problema do Luxemburgo com o Diego Souza começou no Grêmio, cara. Quando derrubaram o Luxemburgo de lá, não foi, Vieira? Por isso que eu falei dessa. Que os dois não vão trabalhar isso, juntos. Se eu não me engano, quando o Vanderlei treinou o Grêmio, o Diego Souza não tava mais. Não tava lá, não. Eu não lembro qual foi o clube. O Diego Souza jogou no Grêmio em 2007. Mas aí a casa cai. Eu não lembro. Como é que gasta 10 milhões no Diego? É falta de planejamento. É isso que eu tô falando. Como é que traz o Luxemburgo? É isso que eu tô falando. E como é que traz o Luxemburgo? Não era o Leco que não gostava do Luxemburgo? Não, acredito que continua não gostando. Sabe? Então fica uma coisa. Porque aí o O Leco tem uma paixãozinha por ele. Mas olha, ele fica plantando notícias. Mas o Diego Souza, ele tava no Sport ano passado, quando o Luxemburgo assumiu o time, gente. Sim. Sim. E saíram e tretaram. Tretaram lá. De novo lá, por isso que eu tô falando. Coincidentemente, o Diego Souza, no segundo mesmo. Semestre... Ah, tretaram, sim. Foi horroroso. Agora, é o seguinte, os jogadores podem se reunir, podem dizer, olha, nós que temos que resolver no gramado, mas eu, no meu entendimento, acho que cada jogador tem o seu entendimento. É que nem aqui, cada um de nós tem um entendimento sobre um assunto. Às vezes a gente pode ter... por exemplo, eu e Vieira podemos ter uma minha opinião. O RG e o Domênico podem pensar diferente. Um grupo é assim. Por mais que eles, de repente, os cabeças achem que o problema é deles, não é. Mas há problemas que jamais eles vão ou se conscientizar ou assumir. Primeiro, que alguns deles não têm condição de jogar bola. Alguns deles não têm condição técnica para jogar no São Paulo. Alguns deles não conseguem jogar mais do que um tempo, sabe? Então, isso é coisa que num grupo, por exemplo, de jogadores com 28, ou se não forem 28, 15, que são ali os principais, jamais entre eles vão falar assim, mas você vê, como que a gente vai querer chegar em linha de fundo com o Nenê? Não vai chegar. Esse cara não dá. Por exemplo, dois zagueiros estão lá, os caras que dividem o quarto. Pô, como que ele vai chegar lá? O Nenê é bom, mas o Nenê joga no meio, pra jogar no meio. Mas assim, também no segundo tempo o cara morre. Ah, o Cueva, ele não volta pra marcar. Ele é bom lá na frente e tal. Mas você viu também o Cueva, cara? Pô, você viu o Diego Souza não se mexe. O Marcos Guilherme é limitado. Ou seja, isso aí, time de futebol é que nem um Big Brother, é um reality. Não tem a dúvida. Cada um tem a... Eles podem até resolver achar, por exemplo, que nem um Big Brother, eles podem até achar lá... Que, por exemplo, precisamos resolver aqui a casa, quem tá lavando a louça. Mas um pode odiar o outro. É. Um acha que o outro não tá fazendo bem o seu negócio. Não tem a dúvida. Você entendeu? E eu não tenho dúvida que dentro do elenco... Os caras não precisam ser amigos, realmente. Os caras... Tudo que a gente fala aqui, cada um falando, esse não vale, isso não consegue, esse não sei o que lá. Não tenho dúvida que entre eles também têm as mesmas conclusões. Eles sabem, né? Sim. Agora, ô Sombra, eu tava ouvindo vocês falando com o ouvinte anterior aí, e, cara, eu concordo... com 100% aí de certeza com o que você falou aí, né, alguns instantes atrás aí, que a diretoria, ela, na verdade, ela nunca agrega, ela sempre substitui, né, jogadores. Espera perder um para depois trazer o outro. Não há planejamento, né? Creio que duas formas de acabar com isso seria ou contratando um técnico bom, como diz aí o pessoal aí, bom mesmo, bom, né? Bom. Como no caso aí do Corinthians, que também... se não tivesse o Carille, provavelmente estaria passando numa alguma coisa parecida com o São Paulo aí, cara. Ou melhorando essa situação. Você acha que o time de 2006 era melhor que esse de hoje? Que o Balsa conseguiu chegar na semifinal da Libertadores? Nossa, tá falando de 16. 2016, desculpa, Sombra. A gente tem que primeiro analisar, não só por questão de nomes, mas ver, por exemplo... técnica e fisicamente e taticamente, o que cada um podia fazer naquela situação, naquele time, né? Se existia um equilíbrio maior, podemos até tentar lembrar, por exemplo, já começa assim, que nós tínhamos um centroavante muito melhor do que nós temos hoje. Já começa por aí que é o Calleri, né? Me ajuda a relembrar aí, vamos lá, vamos ver quem era o time lá. Vou até procurar aqui pra não falar bobagem. O goleiro era o Denis, pô. Peraí. Já era menos um, como diz o Ale aí, já a gente jogava com menos um. Falso um. Era o Ganso. Não tinha lateral, jogava o Bruno na lateral direita. Ó, tá aqui, a escalação de São Paulo contra o Nacional de Medellín. Tá, pega essa aí, essa escalação, e a gente vai acabar colocando o Ganso aí que não participou. Vai. Tá, Denis no gol. Tá, então tamo na mesma. Bruno na lateral direita. Tamo na mesma, é ruim igual. Aí foi Maicon e Rodrigo Caio, inclusive o Maicon foi expulso nesse jogo, né? O Maicon pior que o Arboleda, certo? Calma. O Maicon fez um primeiro semestre maravilhoso. Ele virou o God of Zaga. Por isso que eu tô dizendo. Foi comprado, tem que, né? Tem que se analisar sempre o contexto à época. O Marcão deu o apelido que pegou no mundo todo, God of Zaga. Naquele momento, Maicon e Caleri, não dá pra dizer que era pior do que é hoje Arboleda e Rodrigo Caio. Agora vem. Lateral esquerdo, Mena. Deu na mena. Deu na tá mena. Na mena? Ruim, deu ruim. Na mena. Porque você pode falar, não, mas eu acho o Reinaldo melhor. Você pode falar, ó, quanto melhor também, entende o que eu tô dizendo? Ah, o Mena, ele é horrível atacando e defendendo, cara. Mas o Mena se encaixava aí no esquema do Bowser aí de defensivo, né? O Bowser era bem defensivo, ruim demais. Mas o Mena ajudava bastante aí. Ruim, meu. Ó, aí a volância, Ale Oliveira. João Schmidt e Wesley. Meu Deus. Wesley. Meio campo, Michel Bastos e Thiago Mendes. Meu Deus. Não, mas o Michel... Michel Bastos estava bem. Tava bem. Já dito. Mas o Michel Bastos estava bem. O Ganso era titular nesse time. O Thiago Mendes era o segundo volante. Tava jogando bem. Não também. É João Thiago Schmidt. Tava. João Schmidt aí, porque esse time... Foi esse time específico que eu peguei, né? Aí o ataque era, nesse jogo, Allan Kardec e Caleri. Bom, jogava o Kelvin também, o Kelvin estava bem. É a diferença, também, né? Olha, o Kelvin esteve melhor do que Marcos Guilherme. Tinha mais drible. É. O Kelvin tinha mais drible. Sim, não era ruim, não. O Caleri, nós estamos falando em camisa 9 no futebol. O Caleri é um dos melhores centroavantes que pintou no São Paulo nos últimos tempos. O Ganso foi o grande ano do Ganso. Jogou muito. Ganso jogando muito. E nesse jogo aqui ainda, Sombra, jogaram Ítalo, Hudson e um outro meio-campo chamado Daniel. Não, você lembra, Daniel? Veio do Botafogo. É. Mas não vou me lembrando disso. Não, mas eu não vou me pegar nesses reservas aí. Mas você tinha o Michel Bastos jogando bem. E o Caleri voando. O Caleri, o Ganso no seu melhor momento. O Thiago Mendes era um bom segundo volante. Tava muito bem. Essa questão de volante, eu acho que nós estamos aí, talvez, equivalentes. Atados. Apesar que eu acho que o Thiago Mendes chegava melhor com um pouco mais de qualidade à frente do que o Pé. Também acho. Sim. O Allan Kardec, que era banco, era titular hoje, né, Mota? Porra. De costas, sério? Né? Não, tô dizendo. Seria centroavante de São Paulo hoje. Centroavante de São Paulo titular. Fácil. Então é melhor. Agora, mesmo assim, você vai dizer, mas esse time do São Paulo aí, do primeiro semestre, ele foi um pouco mais distante no modelo Copa. Agora, diz como foi esse time do São Paulo no Campeonato Paulista. Conta aí. Ah, é. Que foi eliminado pelo Audax. Foi eliminado pelo Audax. Foi goleado pelo Audax. É. Agora, já era time meia-boca na época, gente. Hoje é pior do que isso. Nós tivemos que bater na cara da... Agora uma questão. Ninguém te perguntou nada. O Dorival não veio para São Paulo com uma proposta nova, inclusive de utilizar a garotada. Cadê a garotada do São Paulo? Mas na fogueira é difícil você colocar esse aí moleque. Você vai... A garotada. Moleque, a garotada foi utilizada e negou fogo. É. A garotada foi... Tava sendo utilizada. Do Shailon e Lucas Fernandes. Shailon. Nunca mostraram. Mas já deu tempo, já morreu. Não tem uma molecada boa lá no São Paulo, né, gente? Poxa, vamos falar a verdade. Vamos analisar. Gente, vamos analisar. O Brenner, coisa assim, que é tão falado. Uma coisa é você tá colocar... entrando aos poucos, né? Gente, você colocar a garotada dentro de um contexto onde você tem protagonistas, claro, do lado é uma coisa. Lógico. Você colocar... Não esqueça, o São Paulo começou o ano colocando garotada sem protagonista nenhum. É. Era a garotada, não tinha protagonista. O único protagonista que sobrou era o Cueva, que, como eu disse ontem, se apresentou 7 dias depois. Ainda cheio de mimimi, não sabia se ia jogar, não queria sentar no banco, etc e tal. Ruim também de lançar essa garotada dentro desse contexto. E aí você chega e põe a direção, fala assim, ah, só tem o Cueva de protagonista. Legal, ele contratou, a direção de São Paulo contratou mais 2 protagonistas para a mesma posição. Gastando 10 milhões com o Diego Souza. Aí você fala, vira uma salada pro técnico, que ele fala assim, pô, já não sei mais o que eu faço, já exploro. Aí os moleques não dão certo, porque não tem protagonista. Aí ele tem que recorrer aos velhos. Um pela pressão de colocar jogador de 10 milhões de reais, outra pela pressão de colocar um jogador que tem nome como o Nenê. É uma armadilha. Porque é estranho. O elenco oferecido ao Dorival, com todos os defeitos do Dorival, o elenco é uma armadilha para... Não é pro Dorival, é uma armadilha para qualquer técnico. É estranho, porque você tem aí a convocação, saiu a convocação, né, da seleção sub-20. Pô, São Paulo tá mandando 5, cara. Quer dizer, sabe? Tem moleque bom. Só não dá certo em São Paulo. Que tem. Então, não tem uma... que tem. São Paulo revela jogador, mas não dá certo em São Paulo. Eu acho que não é só isso. Eu acho que não é só o lance não. De... Ah, não, não vamos queimar. Eu acho que tem mais coisas. É medo. É possível, os caras são cagão. Pô, tá mandando 5, velho, pra seleção sub-20. Eu acho, Sombra, que rola muito esquema de empresário aí também no São Paulo, cara. Eu lembro uma vez aí que quando veio o Ganso, veio mais... 2 ou 3 jogadores aí que veio só por causa do Ganso, cara. Não tem essa história, não. Para, você tá louco. São Paulo pagou uma nota pelo Ganso. Pagou caro pelo Ganso, pagou a multa. Não veio de graça, não. Não veio ninguém de outro, não. Jogador que empresário coloca, você acha que não rola lá, Sombra? Tudo bem, mas isso, olha, a famosa casadinha pode até rolar. Como rola no, como pode rolar no Grêmio campeão da Libertadores, como pode rolar no Corinthians campeão brasileiro, no Palmeiras, que foi recentemente campeão da Copa do Brasil. Isso é normal de mercado. Leva esse meu jogador, então leva esse também. No elenco do São Paulo hoje, um jogador que aconteceu isso foi o Reinaldo, cara. O São Paulo contratou aquele Silvinho, que hoje, se eu não me engano, tá jogando no Criciúma. E o Reinaldo veio de tabela. E agora o Silvinho saiu do São Paulo, o Reinaldo continua. É igual o Santos querendo empurrar o Leandro Donizete lá pro... eu já falei e vou repetir, né? E aí isso a gente tem que falar com conhecimento de causa. Eu já falei várias vezes, departamento de futebol, categoria de base em time profissional, cara, tem que ser esperto, tem que ser safo, porque é um outro, é uma situação totalmente à parte e muito disputada, hein? E tem que saber então, os contratos, as vigências, quanto, tudo. Tanto quanto o profissional, hein? Ô Danilo, um abraço pra você, deixa o seu palpite pra São Paulo e CRB, amanhã é um jogo emocionante. Eu vou assistir. Isso é cínico. Vamos lá, vamos copiar 2-0 pro São Paulo. Boa! Então tá bom, é bom fazer 2-0 mesmo. Deus te ouça. Qual que é o público amanhã, Marcão? Amanhã 1-0 é muito pouco. Acho que o Diego Souza vai meter. Qual que é o público amanhã, Marcão? É que amanhã o jogo é 7:30 da noite, né, Vieira? Às vezes fica inviável você, por exemplo, sair da zona norte de São Paulo, atravessar a cidade pra chegar no Morumbi 7:30 da noite, fica complicado. Engraçado, mas se o jogo é 9:40 é muito tarde, se é 7:30 é muito cedo. Eu acredito do seu time aí, ó. Eu acredito num 55 mil, pelo menos. Quanto? 55. Vai, 53... 53 e 500. Então, não, mas não é o. Não é o. É o público do campeonato inteiro. Ah, meu Deus do céu. Danilo, um abraço pra você, Danilo. E anota aí, amanhã os mesmos 11 mil. Anota aí. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho. Não. Um abraço aí pro meu irmão, tá morando lá em Dublin. Tá escutando Dublin. Aí também. Admitido você? Dublin. Na quente Dublin. Boa. Um abraço aqui pro time de... Eu jogo aqui no time aqui de sábado aqui, time da quebrada nossa aqui, o Fratello. Estamos bem na Futiliga aí, já estamos Fratello, Fratello. Você joga? Um abraço, pessoal da Futiliga. Você joga ou engana? Não, eu jogo, pô. Você vai pro São Paulo, então. Joga, Joga nada. Opa, Perleta. Tamo aí, pô. Já joguei bola já, hein? Pô, não é em Dublin que tá nevando lá 2 metros de neve, lá sei lá o quê, mano? Não, toda Europa. Lá tá frio, mas não tá nevando muito. Não? Mas toda Europa tá... Quando eu falei a semana de Dublin, eu fui irônico. Não, então, mas eu vi uma reportagem... Toda Europa tá tendo uma nevasca forte. Então. Aonde? Ainda Dublin, bem que a gente tá aqui, então, né, Paris, Mota? Paris, ainda bem que a gente tá aqui, né? Bem melhor, né? Tá quente pra caramba. Um abraço aí pro time de domingo também, pela Liga Futsal. Eu prefiro filmes legendados, não gosto que Dublin. Mas tinha aquela atriz americana Dublin Moral lá também, que era boa. Demi Moore. Marilyn. Putz, agora zoar, hein? Agora esse trouxa que não fala nada. Tudo pro limbo, esse mané aí. Agora jogaram no Danilo. Tchau, valeu, cara. Abraço. Mais um ouvinte vivo. Virgem, no nosso momento sem parar, vamos ao telefone 3284-7097. Aproveite suas férias com Sem Parar, ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3033-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias. Sua vida sem parar. Amanco! Aliás, é um idiota. Nossa, né? Bacana o Alê. Ele é muito legal, né? Ele é um trouxa, mas ele é legal. O trouxa. O trouxa do bem, né? Você quer apostar que ele vai entrar e falar parabéns, chefinho. A palavra trouxa. Alô? Só um minuto. Dá uma segurada aí. Dá uma segurada. A palavra trouxa. Olha ele aqui, ó. Olha o Domênio. Olha a cara dele aí. A palavra trouxa, dependendo do jeito que você fala, ela vira uma palavra carinhosa. Verdade, verdade. Verdade, porque você fala assim... Esse trouxa que tá aqui é gente boa, por exemplo. É carinhoso. Trouxa. Carinhoso. É um trouxa do bem, né? Trouxa, instrumento de lavadeira, quer dizer, carinhoso. Trouxa. E ele vai entrar aqui e falar, ô, chefinho, foi muito bem. Quem não foi trouxa foi o Gilson Braz, nosso ouvinte, que fechou o resort do estádio. Ganhou na promoção, será estranho no Ninho. Boa, garoto. Eu gosto. Você que quer fazer a sua reserva pro resort, ligue 2896-4665. Liga lá na Lotus Travel. Todo o time aguardando você. Né, vamos lá. Alô. Alô. Quem fala? Alô. É Augusto Rodrigues. Augusto Rodrigues, do que mais? Só isso, né? Vem à vista. E quantos anos você tem, Augusto? 2.8. RG, 2.8 na terça. Fala, trouxa. RG, você tá nervoso aí. Xarope aí. Eu no Augusto, quando você fica fazendo essa coisa. Sensacional. Ele não gosta disso, hein? Foi boa. Essa foi boa, hein? Pra caramba. Boa. Foi em cima do laço. Tá louco, hein, velho? Qual que é o bairro que você mora? Pirituba. Pirituba, zona Oeste. Você viu? Foi rápido. Pirituba. Oeste. Mas não é norte? Não, Oeste. Não, Oeste. Quantos anos? Quantos anos você tem? 28, né? Já falou, 2.8, Nossa, já ligou, Bá? O cara tá bravo. Já ligou, velho? Não, não. É virgem, Bá. Não, não. O Data Bá que pega, hein, virgem, velho. É virgem. Hoje é o Data Benedetti. A Data Benedetti. Dando uma filtrada aqui. O Bá tem a capivara, hein, Augusto? Se tiver mentindo aqui, ele derruba mesmo. Tá devendo pensão? Tá devendo pensão? Não, não. O Bá pega. Ah, eu vou falar um negócio, é que vocês não estão vendo aqui ainda, nós não estamos transmitindo ao vivo. Mas o Bá tá ensinando o Benedetti a mexer aqui. Não. Ele estacionou a sacola no ombro do Benedetti faz uma meia hora. É tipo aquele filme, o Zohan, quando o cara corta o cabelo e coxão da velha. É, mas não era a mão? E o Benedetti tá ali, ó. Tipo o papagaio no poleiro, né? Não, mano, ele tá com a sacola... Não, o Benedetti abriu a asa pra ficar mais confortável. Ele abriu a sacola, tira colo, velho. Benedetti com a asinha só balançando aqui esse ombrinho. Tem os pelos no meu ombro agora aqui. Que beleza, hein, Benedetti? De falar, o Benedetti é uma bichona, hein, velho? Não, mano. Esse agasalho ele não vai lavar mais. Nunca mais. A sacola do Bá parecia um cachecol no Benedetti agora. Ô, mano, parece aquela sacola de batata, tá ligado? Quando você faz no mercado, tem aquela sacolinha pronta. Ô, mano, estádio tá ficando difícil, viu, mano? Nossa, velho. Ô, velhinho, você tá gostando do seu time ou não? Ah, não, só melhora! Boa. Só melhora! Valeu, RG, hoje ele tá se deitando, superando. Tá deitando, tá deitando. Essa é a palavra. Agora ele conjuga superação. Superação. Como diz o Marcão aí, meu time é do call center da Leiloca. Tá chupado então. Ô, tá dando saudade, faz tempo que não liga o palmeirense aqui. Ô, Domênio, é santista corintiano. Tô entendendo isso. E vai ficar evidente a parada. Tomou de aí, nós, viu, trouxa? Diga, o Palmeiras, mano, ele joga quinta-feira, né? Tomou de nós. Libertadores. Ó, reparem naquele quadrinho, quando aparecer a escalação dos jogadores, se alguns jogadores do Palmeiras vão fazer um L, velho. É de Leila. Se algum jogador do Palmeiras, na hora da escalação, reparem, na hora da escalação, se algum jogador do Palmeiras meter o L, ganha uma. Leiloca, velho. Ganha um bônus, mano. Ah, certeza, fato. Ô, velhinho, agora a gente vai pegar aí o Júnior Barranquilla. Barranquilla. Vai começar o jogo lá. O que você tá achando aí, cara? O Palmeiras, bom, eu acho que o ano Palmeiras, o primeiro grande desafio foi domingo e não foi bem sucedido. Né? Não, o primeiro, grande desafio foi contra o Santos. Eu não acho, acho que o Santos que jogou com um time fraco, isso daí não é demérito, não. Não, o time do Santos estava mal, o time do Santos jogou sem o Gabigol, jogou sem o Bruno Henrique, mas a camisa não joga sozinho, né? Mas é diferente. Mas é o Santos, não jogou o Mengal, viu, Pepe. Eu concordo, eu concordo com o ouvinte, se esse Santos agora tivesse pego o Palmeiras, talvez desse jogo. Mas aquele Santos, eu falei aqui, o favorito é o Palmeiras. Espera aí, espera só um pouquinho, gente, desculpa. Não, o favorito é o Palmeiras. O favorito do Palmeiras era contra o Corinthians também. Domênico, posso falar um negócio? Você tava de férias, Domênico. Os caras estavam com medo de ser goleado, Dudu. Desculpa. Tô falando sério. Chefe Benedetto tava com medo de ser goleado. É só um pouquinho. Você tava de férias. Pergunta pro ouvinte, eles estavam com medo de ser goleado, Domênico. Não estamos discutindo isso. Claro que é. Acho que a ponta de vista do clássico existe das situações. Agora, o time do Santos, a qualidade técnica do Santos era bem inferior ao time do Santos agora. Nós pegamos vocês com o Rodrigão e é por isso que eu acho. O Pete lá na frente, tá louco. E vou dizer mais, hein? Giga. Vou dizer mais. O Palmeiras pegou o Santos, eu concordo. É um clássico, na minha opinião. Eu acho que não tem esse negócio de quem é favorito. Ninguém tá discutindo isso. Eu discordo dessas coisas aí. Favoritismo, ele não ganha jogo. Primeiro, golear antes não existe. Tem que jogar o futebol, senão não goleia. O Palmeiras passou o carro no primeiro tempo, mas passou legal. Depois deu uma segurada. Depois deu uma segurada, respeitou. O Santos não tinha qualidade técnica pra agredir o Palmeiras também, então, né? O time do Santos era muito limitado. Eu acho que esse jogo deixou um pouco de salto alto nos caras, Ale. Você concorda? Corinthians, todo mundo fala, é favorito, é favorito. Os caras foram, não jogou do jeito que tem que jogar um clássico econômico. Mas assim, Dudu, algumas peças do Palmeiras hoje, elas não estão funcionando. Um exemplo, o seu Dudu, né? O garoto mimado aí, chorando e etc. O Fujão. Não tá jogando bem. Palmeiras daí, vamos embora do campo. Não tá jogando bem desde o meio do ano passado, entende? Não entendo por que ele não sai do time, porque tem gente com mais bola nesse momento do que ele, futebol é momento. Verdade. Eu não sei se é técnico, tem Dudu, medo, se ele é monstrão dentro do vestiário, mas assim, ele não tá jogando porra nenhuma, vive chorando e vive argumentando aí a questão da derrota. Outra coisa também, seu Tietchan também, fica só se preocupando com bolsa de 6K e dentro de campo não tá bem também. Ele displicente no jogo contra o Corinthians. Moisés, entendeu? Outro jogador também que pode sair. E você tem alternativas pro Tietchan, entende? Bom, o Bruno Henrique é uma alternativa. Você pode pensar no Henrique eu detesto, não gosto. Mas bom, enfim, ele é uma alternativa. Você pode pensar numa outra alternativa, jogar Thiago Santos e Felipe Melo, Felipe um pouco mais avançado, não sei. Alternativa, o Roger tem. Eu acho que o Roger é um bom técnico, entende? Agora, contra o Corinthians, ele foi muito mal. Seu Michel Bastos não tem condições nenhuma de estar na lateral esquerda do Palmeiras. Nem concordo. Entende? O Vitor é muito... O Vitor jogou muito bem no Botafogo. Começou muito bem esse ano. Concordo. Agora, o que faltou pro Palmeiras, o que deixa a torcida puta, é o seguinte. É o quarto jogo seguido que o Corinthians demonstra muito mais vontade de ganhar o jogo do que o Palmeiras. O time extremamente passa. Eu acho que, assim, a estratégia do Roger foi interessante, que era entregar a bola pro Corinthians e daí, então, você monta o seu time, joga no erro da adversário, forte o jogo pelos laterais. Entretanto, o time, quando tinha condição de bola, o seu Tietchan não vinha buscar a bola, Lucas Lima, o Dudu, que não tá jogando porra nenhuma há muito tempo, só joga com o nome e não é ídolo nada do time, entende? Então, assim, o time do Palmeiras, o que falta pro Palmeiras ali, o que faltou pro Corinthians? É mudar o jogo, porque o time não tava vindo buscar a bola, não tinha uma transição rápida, não tinha um toque de bola, só tinha bola invertida, bola lançada pra frente da área, que aconteceu uma bola que o Borja perdeu o gol. Então, assim, algumas peças não estão indo bem, que é o caso do William, que roubou a bola, hein? William. O caso do Dudu e o caso também do Michel Bastos. Acho que esses três não podem ser titular do Palmeiras em nenhuma hipótese. Dane-se, o Dudu é quem é, ganhou o que ganhou, mas ele tem que ir pro banco até pra ele aprender um pouco mais o que é Palmeiras. E o time precisa ter um pouco mais de entrega, um pouco mais de dedicação. Acho que o Roger, ele é bom treinador, ele montou um time ali bem armado. Entretanto, algumas peças precisam funcionar, porque elas não funcionaram, na minha opinião, no principal jogo do ano até agora. Essa estratégia de dar a bola para o adversário, que foi o que ele fez na final do Campeonato Mineiro, quando dirigiu o Galo contra o Cruzeiro do Mano Menezes, e deu certo, foi campeão. Você tem que ter um time que morda um pouco mais. Ale, posso falar um negócio para você? O que o Augusto tá falando é perfeito. Morto, velho. Você jogar um clássico, você é admissível você perder na bola. Mas clássico, você perder na vontade, velho. Jogar por falta cara, de vontade... Não torcedor pode, não né? aceita o cara perder na vontade o clássico, teve um lance. Entendeu? E o Palmeiras perdeu, Domênico, os quatro clássicos pro Corinthians na vontade. Sem vontade nenhuma. O Corinthians, o último clássico, aquele que o Corinthians ganhou na Arena Corinthians, antes desse... Meu, o Corinthians atropelou, o Corinthians entrou parecendo 3x2? Não, não acho que foi atropelo. Não, não. O, 3-2. É, o que o Palmeiras tinha que ganhar. O Palmeiras entrou a 200 por hora, Domênico. Não, mas o 3-2 aqui, olhando só o placar final. O placar dá não mostra, mano. Não, mas dá a impressão que foi um jogo pau a pau. Mas o Palmeiras marcou aquele segundo gol no momento que o Corinthians já tinha até relaxado. O jogo tava até fácil. O Palmeiras não tava bem. Não tava bem. Mas eu entendo. O Palmeiras não tava bem na temporada ali, né? Ali foi uma sucessão de erros, a questão do Eduardo Batista, que era fraco. Trazer o Cuca de volta também, que não funcionou porra nenhuma. Ali acho que o time do Palmeiras praticamente não tava bem. O Corinthians começou a oscilar, porque é um time que tem um time de 11 bom. Entretanto, era um elenco que tinha ali suas fragilidades. Então era um time que não cansa, enfim, tem problemas físicos e etc. Ausência de jogadores. Mas o Palmeiras não vinha bem. Eu acho que assim, o Roger, ele é muito bom treinador, na minha opinião. Entretanto, ele precisa, ele não pode morrer com alguns jogadores, que são esses três, por exemplo. Agora, é importante que o Palmeiras traga um bom resultado da Colômbia, que o time não seja passivo, como jogou contra o Corinthians. Se ganhar entende? Lá, acabou. Um empate lá é ruim, não é ruim. Agora, até porque eu acho que é a terceira força do grupo esse time, atrás de Boca e do Palmeiras. É um time que tem qualidade, pegou um Guarani também do Paraguai na fase eliminatória, que vinha de uma goleada muito grande. Então, assim, agora, Dodô, algumas coisas no Palmeiras precisam mudar. Eu, particularmente, tem gente que não gosta do cara, tem birrinha e etc. Mas, assim, eu identifico algumas coisas na gestão Paulo Nobre que não acontecem hoje em dia. Tem gente que não gosta dele, etc. Não enfim, gosta de quem? Do Paulo? Do Paulo Nobre. Algumas pessoas da imprensa e etc. Tem birrinha com o cara, falava do cara fora de campo e etc. Agora, o Paulo Nobre, administrativamente, o Palmeiras não tinha algumas situações. O Palmeiras era um time que você via muito mais entrega, sim, você via muito mais dedicação dentro de campo. Sim. E hoje em dia, esse perfil do Gagliotti, de ser mais conciliador, deixa a patrocinadora aparecer demais, chegou a flertar com torcida organizada. Eu não sei se administrativamente o Palmeiras é um pouco frouxo nesse sentido. Por quê? Um time ter os melhores jogadores, o time ter o maior valor financeiro, dentro de campo isso não entra, né? Você precisa de determinação, exato, você precisa de qualidade, mas você precisa de entrega, você precisa de raça, de uma série de coisas. Eu não sei se a cobrança é tão forte assim como era na época do Paulo. Mas eu também concordo com você. Em 2016, o Palmeiras não meteu 3 cocos no Corinthians? Não ganhou? Foi. Não, 2016 o Palmeiras. 2016. 2016, isso. Foi 2016. Isso aí. Não ganhou as 3, não ganhou? Então, só que jogou. Mas aí é o que ele falou. Era Paulo Nobre ainda, né? E jogar com mais vontade. Você percebe que entrava no clássico com vontade de ganhar. Vontade com tesão, vamos falar assim. É verdade, porque você não pode entrar. O cara vai lá no vestiário e fala, vamos ganhar essa porra. Você não pode entrar em clássico nenhum. Vou ganhar a hora que eu... Não vai ganhar a hora que você quer. Sim. Não vai, porque do outro lado é um time com camisa, é um time que também quer ganhar de você. Pode. E muito pelo contrário. O time que tá do lado de lá, ele se sente, de certa forma, porque a imprensa... o outro time, não, o time, é bebê. É outro time? Então vamos ver dentro de campo. Ali é 11 com 11. Eles têm elenco, eles têm 500 caras, então então nós vamos ver qual é que é. Ali é 11 com 11, filho. Não tem essa conversa. O papinho ali, o time é ser batido, né? Exato. O time é ser batido. Eu concordo, olha, eu concordo muito com o que você falou, mas pra caramba. Eu acho que o Michel Bastos é um jogador que, pra mim, não pode entrar na lateral esquerda porque ele tá improvisando. Eu sou um cara que eu vou dizer pra você. Não é questão de gostar ou não gostar. Eu detesto jogador improvisado. A palavra tá dizendo. Tá improvisado, ele não é da posição. Tem que jogar não, tem... muito. E mesmo, e outra ele coisa. Já foi, hoje não é mais. Mano, né? No Lyon ele jogou de lateral. Mas ele começou, não é. No Grêmio ele era. Mas não é. Não adianta, não é. Então, assim, hoje não é mais. Hoje é um jogador que não é mais da posição. Então ele é improvisado. Ele está improvisado ali. Eu acho que o Palmeiras tem dois laterais. Um tá machucado. Diogo Barbosa tá machucado. Deve voltar em breve. E vai ter que jogar muito pra tirar a vaga do Vitor, que tá jogando demais. E o Vitor Luiz, eu não sei, viu, sabe por quê? Porque ele tá pondo Michel. Você tá pondo Michel porque tá no banco. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas. Acho uma coisa, o Roger, eu não acho que... Não sei se ele é um bom técnico ainda. Mas o que eu tenho certeza é que ele é um cara, um bom estudioso do futebol. Isso a gente sabe. Se ele vai ser um bom treinador, um ótimo treinador... Acho que o Palmeiras é a prova de fogo dele. Porque o Palmeiras com tem um certeza. Timaço na mão. Ele tem um timaço na mão. Ele precisa fazer o time jogar e ganhar título. Porque esse ano tem que ganhar título. Igual ano passado, a torcida que não vai, ganhou, né? A torcida não vai aguentar um ano com um investimento feito sem ganhar nada. Dois anos, né? Seria o segundo consecutivo, assim, né? O primeiro ainda passa porque estava montando o elenco, tava aquela coisa. Agora, Palmeiras não foi contratar que nem um louco. Desculpa nenhuma, né? Quem contratou que nem um louco foi o Corinthians. Aí os times aí que tem um pancada de jogador que tem aí. Verdade. Se você pegar o Palmeiras hoje, tem 30 jogadores, acho que 33, no máximo. O Corinthians tem 39, São Paulo tem 37. Entendeu? Então o Palmeiras é o que menos... Todo mundo criticava o Palmeiras porque contratava tudo. Três times. Agora contratou as peças exatas, os laterais que precisava. Só acho uma coisa. O quê? Não tenho confiança, honestamente falando. E não é por causa do jogo do Palmeiras e Santos, Palmeiras e Corinthians. Ah. É Palmeiras contra versus pequenos. Os seis jogos que nós ganhamos logo de cara... Não me... Olha, vou dizer pra você, não me traz confiança a zaga do Palmeiras. É, Dudu, eu acho não que assim... Os outros jogadores, tudo bem, mas a zaga... Eu imaginava que o Thiago Martins ia melhor do que o Antônio Carlos, mas também nesse começo de ano é o inverso, né? O Edu Dracena, ele infelizmente teve mais um problema essa semana, teve que sentir um problema, acho que no quadril, acho que eu tava dando uma lida hoje. É, bico de papagaio. É uma velhice, né, Ale? Morroida. Daqui a pouco ele tá no sub-óbito. Sabe o que eu acho também, pela idade. Eu acho que o Palmeiras, junto com a Ale. O Palmeiras não tinha em mente que perderia o Mina. Porque a zaga do Palmeiras era o Mina... E mais a um zaga ali, né? Era a zaga, quando foi contratada, era Mina e Luan. Era Mina e Luan. O Luan não tá jogando porra nenhuma do que jogou no Vasco. Não sei o que tá acontecendo com o Palmeiras. Muita gente jogou também o ano passado e continua no time. É o caso do Dudu também, né? O Palmeiras sabia que o menino ia sair no meio do ano, né? Não era no meio do ano. Não me lembro mais o rosto daquela mina. Não me lembro mais. Não me lembro mais, não. Ela ia ser. Cala a boca, esse povo aí, ó. O Palmeiras sabia. Onde andará? Meu Deus. Vou tacar esse microfone na cabeça. Não. O Palmeiras sabia que perderia o Mina depois da Copa. Mas não no começo do ano. E acho que por isso que não foi nem atrás de reforço pra essa posição. Mas, Dodô, ainda não é o problema do Palmeiras. A defesa ainda não se demonstrou, não demonstrou nenhum tipo de fraqueza ou de fragilidade. Né? O que a gente viu que olha, depois daquele gol do Rodriguinho, tá você não achou? Não, mas ali eu acho que a gente tem que dar um mérito ali também, a jogada aí do Aldo Rodriguinho. Mas ali, se a gente for parar pra pensar na bola, aquela bola não era bola pro zagueiro, era quem deixou aproximar, que é a proteção de meio de campo, volante. E o Felipe Melo olhando atrás, né? A jogada toda. Então ali a gente não pode criticar os zagueiros em si, porque eu acho que a culpa não foram dois ali. É a culpa do sistema defensivo. Sistema defensivo como todo, mas não do zagueiro em si. Mas eu concordo com você também que a defesa do Palmeiras, ela não ainda não... Eu não tirei. O ouvinte tirou. Não, eu não tirei. Ele também não tirou. Ali é o tipo de lance. Não fala assim do Rodriguinho. Ali é o tipo de lance que você tem que dar graças a Deus que temos um jogador como o Rodriguinho atuando no futebol brasileiro pra encher os olhos de vocês. Ninguém tirou mérito de ninguém aqui. Devolve o mérito pro Rodriguinho, porra. Ué, mas se a defesa tá bem compactada, ele não faz aquilo. Desculpa. Mas o Rodriguinho deixou os dois com a bunda no chão. Mas deixou porque os caras são meia boca, deitada. Ué. Não, eu acho que entra naquilo que a gente... Diga, Lê. Os caras acham que o cara vai chutar, se joga. Se fosse o Mina, tinha tomado um toco também. Fazer uma chuteira com o ABS, né, eu acho que entra um pouco naquilo que a gente falou. O Palmeiras não tem jogadores com essa característica de dar a bola pro adversário e aí... Morder. Adorar marcar, se sentir confortável marcando. Tanto que o Corinthians toca a bola por mais de um minuto até chegar naquela situação. Até chegar naquela situação do Rodriguinho. Quer dizer, um time que quer marcar, ele vai botar o pé na bola, vai incomodar o cara que tem a posse. Cima, né? E não, vai ficar ali olhando, passivo, marcando só como se fosse por sombra. Exato. Entendeu? Outra coisa que o Augusto falou, Augusto, que achei legal se falar também, esse tipo de jogada não pode existir em um time desse. Um time que tem meias, cara. Tem Lucas Lima. Você vai ter ainda o Moisés voltando, o Scarpa, que não pôde jogar, não sei porque que ele não pôs o Scarpa. Ele assim, colocou no segundo tempo. Mas ele jogou no segundo tempo. Entrou no intervalo. Mas ali não conta, gente. Não dá pra contar. Um time jogando com um a menos, não dá. Não existe. Eu tô dizendo um time, 11 contra 11, você tem que ter... Aí sim conta. Pra mim conta sim. Ele tem razão, Augusto. Não pode ficar jogando essa ligação de defesa lá pro ataque. Você tem que passar pelo meio. O meio é que tem que trabalhar essa bola com qualidade. O Palmeiras contratou pra isso. Exato. Agora, isso também é o treinador que faz. É o treinador que tem que fazer o time jogar. Mas assim, eu acho também que tem acho que é começo de trabalho, não podemos criticar também. O cara chegou agora, pegou um time agora, ganhou seis, os negros já acharam, todo mundo acha. Até o clássico ser batido. Até o clássico era, não é porque perdeu. Não é porque não pode ser assim, não. E o torcedor do Palmeiras tem muito disso, né? E se perder quinta, Dudu? A pressão fica maior? Olha, mas a pressão, ela sempre é grande quando se perde qualquer tipo de jogo. O que eu acho é que não, o Palmeiras não pode perder pro time lá. Emocionalmente, o time vai ficar muito abalado. Exatamente. Você pode até empatar o jogo, que acho que não é um resultado ruim. Não. Libertadores, você tem que empatar lá e ganhar aqui. E esse é o jogo pra você classificar. Ô, Dodô, rapidinho. Deixa eu falar uma coisa pro Ale aí. Vou tirar uma dúvida com você. Até em questão do pênalti lá do Jailson, acho que foi pênalti mesmo, mas foi um lance muito estranho. A gente sabe que tem coisa muito, muito estranha. Mas saiu uma regra nova, junto com a autorização da FIFA pro VAR, que dizia que não existiria mais aquela questão da tripla punição, que seria o pênalti e a expulsão. Por que que o Jesus foi expulso? Porque ele foi expulso por ação violenta, né? Mas ele não viu a ação violenta. Contaram pra ele, né? Não, ele viu só o sangramento. Ele... Não, lesão na perna, né? Não existe isso na regra, né? O juiz não pode se basear pelo que ele viu. Posteriormente do lance. Isso não existe. Só tô primeiro respondendo a pergunta do ouvinte. Ele foi expulso por ação violenta. Ação violenta, ele pode tomar cartão vermelho dentro ou fora da área. Sim. Isso aí não, então... Mas ele tem que fazer na hora, né? Não, essa é uma segunda questão, que ele deveria ter visto o pênalti no momento que ele aconteceu. Ele não viu. Ele não viu, ele viu depois com interferência externa, com certeza. Isso, daí não tenha dúvida disso. E aí, pra ele tentar... Ele não tem critério, né? Porque pelo critério dele, ele não deveria ter sido expulso igual o Fagner não foi. Se ele não viu o pênalti, ele não viu o pênalti. Não, ele falou que tinha dúvida. Ele não achou que não foi pênalti. Pra ele não foi pênalti. Se pra ele não foi pênalti... Ele alegou que ele não tinha 100% de convicção. Não, ele alegou na dúvida, a regra fala pra não marcar, né? Ele alegou que ele viu o sangramento na perna e aí expulsou por isso. Exato, mas se ele não viu o pênalti... Ele tem que sangrar pra expulsar. Não, mas não é isso. Se ele não viu o pênalti, ele já, em momento nenhum, ele poderia considerar aquela jogada uma jogada violenta. Sim. E a história de dizer, porque viu o sangue... Ele achou violento depois disso. Ele não tinha como... Ele falou aquilo, só pra não falar que teve a TV. Ele não tinha como explicar. Entendeu? Ele não tinha o que explicar. Quando você não tem o que explicar, você fala qualquer coisa. Ele fala... Pra mim, ficou porque, muito claro. Ele tinha a opção seguinte. Ele escolheu, que foi... Que ele marcou pela perna do jogador. Tá errado. Ou a outra opção que ele tinha, ele falou, foi o quarto árbitro que me falou. Aí, o quarto árbitro está muito mais distante do que ele do lance. Então, se seria o quarto árbitro falou... Alguém falou. Alguém falou para ele. Eu não tenho dúvida disso. Ô, amigão, o Augusto, eu vou até exemplificar isso que você está perguntando aí com outro lance que aconteceu na mesma partida. Esse primeiro lance do Jailson, o Ale já definiu bem, que foi o fato aí da jogada violenta. Jogada violenta, você pune o jogador com cartão vermelho, independentemente de ser uma falta ou de ser um pênalti. Dentro ou fora da área, ele vai ser expulso porque o árbitro entendeu que ele foi com uma força excessiva numa jogada que ele foi imprudente. Então ele tá correndo risco. Eu vou colocar como exemplo o pênalti do Dudu. O Dudu já tinha cartão amarelo naquele lance. Ele fez. Não era. Nisso que você tá falando. Porque ia ter dupla. Eu vou tentar penalidade. Exemplificar. Não, mas aí eu vou exemplificar o porquê da regra nova. Vamos lá. Ele já tinha o cartão amarelo. Numa regra antiga, ele poderia receber o cartão vermelho, segundo amarelo. Mas ele não recebe hoje, justamente pelo fato de ser um ataque promissor do Corinthians e não ser uma chance clara e manifesta de gol. Então tem uma diferença aí. Era um ataque promissor. A chance clara e manifesta é quando o cara vai empurrar a bola pra dentro e o cara vai lá e põe, por exemplo, a mão na bola. Ele vai ser expulso, porque ele tá impedindo um gol claro de acontecer. Sim, claro. Agora, nesse lance do Dudu, quando existe aí uma jogada que existe um ataque promissor e ele comete aí uma falta dentro da área, ele já está sendo punido com a penalidade. Ele não recebe essa dupla punição que você mencionou. Eu penso que assim, foi pênalti claro, ele deveria ter marcado agora. Marcar o pênalti, a gente sabe que foi interferência externa. Né? Agora, marcar um pênalti e alegar que viu a perna, isso não existe. Na regra, o Salve Espínola deu uma explicação na ESPN dizendo que isso é bizarro. E de fato foi, mas enfim, o Palmeiras não perdeu por causa disso. O Palmeiras perdeu porque foi inferior na bola. Perdeu porque foi engolido. Foi engolido mesmo, fala real. E tem um detalhe também, né? Teve um outro lance, um outro lance. Ah, lá vem. Não, mas tem que falar. Se ficar vendo um replay toda hora, é ficar achando coisinha, hein? Quem deveria ser expulso é o Fagner antes de tudo isso aí. Ah. E aí você pode ter um outro. Eu falei e aí você pode ter um outro jogo, tava 0-0. Ah. Entendeu? Porque ali também é uma falta. Mas ali o quarto árbitro. Mas na primeira partida do Paulista do ano passado, expulsaram o nosso e ganhamos de vocês do mesmo jeito. Um a menos contra vocês não faz diferença nenhuma. Não faz nem gol. Não sei, agora você virou. Agora é a mãe de Iná que tá falando aqui. O próximo jogo, juizão. Porque uma vez aconteceu, vai acontecer sempre. O próximo jogo, juizão. Expulsa quatro do Corinthians aí no apito inicial pra ver se equilibra. Segue o jogo, sem falatório. Ô, Augusto, um abraço pra você, cara. Obrigado. Valeu, Sobra, só pra avisar aí, deixar um abraço pra vocês aí. Dudu, vamos jogar bola e acorda, Gagliotti, seu frouxo. É isso aí. Tá certo. Oh. Valeu, abraço. Oh. Crise no porco. Crise abraço, nenhuma. Cara. Esse é o momento sem parar. E aí, se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo do seu dia a dia? Aproveitar mais aquele passeio com as crianças? Chega logo no cinema, então vai de sem parar. É sem parar pra estacionar, sem parar pra viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, encontrar moedas pra passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367 e receba em casa sem custo. Sua vida sem parar, Estádio 97, também tem oferecimento do clássico do dia McDonald's. Ai, ai. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon. E amanhã é um clássico dos clássicos Big Mac por apenas R$8. Aproveite! Ó, o Vieira vai falar das baterias zero quilômetro, da rede de lojas baterias zero quilômetro. E na sequência vem um monte de mensagens via WhatsApp. Boa! Boa! Boa, é isso aí, pessoal. Agora eu vou falar com você sobre as baterias zero quilômetro. É uma rede com 60 anos especializada no mercado de baterias, onde você encontra só as melhores marcas. Precisa de bateria para carro? Sim. Tem. Caminhão? Sim. Tem. Moto? Sim. Tem também. Tem até para no break. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. Corre lá e faz uma manutenção preventiva na bateria do seu carro, totalmente de graça. Anota aí o telefone, 3197-0266. Repita. 3197-0266. Ou acesse o site www.baterias0km.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser baterias zero quilômetro, a rede que você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias zero quilômetro, Sombra. Boa, é isso aí, Vivi. Agora, boa. Olha, mensagens via WhatsApp, a gente vai entremeando aqui. Mensagens via WhatsApp. Tá jogando, tá 0x0. Tá 0x0, o Imortal tá voando. Nossa, muita gente agora. Tá todo borrado aqui já. É a maior torcida aí, é o atual cara campeão. Dele, tá ótimo. A grande São Paulo agora. Parou. Ansiosa. Parou. Pelo é a maior agora. Torcida do sul do país e é o atual campeão. Chupa. Vamos entremeando. Mensagens via WhatsApp e mensagens escritas através do site da Energia 97. Tá bom? Vamos lá. Mensagens que vêm no oferecimento das tintas Suvinil. Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada. Boa tarde, família do Estádio 97. Aqui é o Everton de São Paulo. Fala para os São Paulinos aí da mesa. O que vocês acham? Vocês acham que o São Paulo consegue se classificar no mata-mata do Paulista? Falta 3 jogos. 2 fora de casa e 1 contra o Palmeiras. São Paulo tem 11 pontos. O último colocado tem 8. E aí, será que se classifica? E se não se classificar, será que o Dorival, macho do Marcão, ele cai? Nossa! Não, macho. Bom, primeiro, do porque não é. Só quero dizer uma macho coisa. Macho é o Marcão. Você fecha aí, Domênico, ele tá falando do São Paulo. Não, mas ele perguntou. Vai. Porque isso é rápido. Rápido, vai. Eu quero dizer que vocês têm 2 jogos fora, né? É. Que ganhem esses 2, porque do Palmeiras vocês não ganham nem Ferrari. Ah, falou, aliás. Não, mas esses 2 jogos fora, um é o Palmeiras. Então não ganha, esse aí não ganha. Tem que ganhar os outros 2. Ô, Domênico. Os outros 2 você ganha. Tá o do Verdão. A pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Vai ter aposta contra o São Paulo? Vai treinando. Vai treinando. Calma, São Paulo, calma. Vai, vai, vai. Vai treinando. Vai treinando. São Paulo, vai treinando. Vem pra cima. Eu posso falar pros dois. Vai que é legal, ganhei dos dois. Quando chegar próximo ao clássico, a gente faz a aposta. Boa. Pode ser cantar o hino, mas vocês escolhem. Quem que vocês querem que cante o hino do Palmeiras caso o São Paulo perca? Se é eu, o Mota ou o Marcão. Os 3 juntos. Eu vou falar uma coisa que é assim, domingo. Os 3 juntos. Domingo tem clássico, Santos. Um coral bonito, né? E o Mano diz que quer parar por cima, mas eu acho que é obrigação dele apostar. Ah, tem que apostar. Vai, Mano. É obrigação negativo. Dele. Você ganhou, vai. Ó, tá negativo. Com medo. Medinho, é? Medo. Medinho medo, nada. Medo. Então vai pra cima. É igual, você tá mano, no bingo, Mano, também. Eu ganhei tá dos caras, vai você... que é legal. Mas é fácil mesmo. Inclusive, esse coitado do Benedetti, ele deveria se espelhar no Gabigol, que fugiu do clássico. Ai, tomou o terceiro amarelo de propósito pra. Olha, vai ser o jogo. Pra responder a pergunta. Deixa eu responder a pergunta do cara. Com relação à pergunta que o ouvinte fez, acho que o São Paulo vai se classificar muito mais em função do grupo ser fraco do que propriamente por mérito. Mas eu acho que se classifica assim. Quem que é o grupo, mano? São Paulo, mano, Ponte Preta, Santo André e São Caetano. E lá na frente vai jogar São Paulo e Ponte. É o pior grupo. É o pior, grupo. É o grupo com a menor pontuação do torneio. Nós batemos no Santo André e no São Caetano. Ah, então. Vamos lá, mais mensagens. É. Olá, amigões do Estádio 97. Aqui é o Fernando Tubarão de Santo André. Essa semana tá meio estranha, hein, cara? Ah. Tudo que não acontece tá acontecendo. Dodô... cantando o hino do Corinthians. Palhaço Dorivinha falando mal do Dorival. Nossa. Só falta aparecer o diploma do Mota mesmo. Não. Aí também é milagre também, né? Mas aí também já tá querendo muito, né? Já apareceu, não apareceu, não. Já sim. Quem sabendo vocês aí... Vocês que não queriam ver. A gente ficou sabendo que é um curso que você apareceu, fez. Apareceu, né? Mas ninguém viu. O cara transformou diploma em curso técnico. Aí... Curso técnico e diploma. Assim, nossa, olha, eu tenho uma notícia importante. O Mota tem foto. Você tirou uma foto? O Mota tem diploma mesmo. Ô, Tonho da Lua. Nossa, que é isso? Ai, o Mota tem diploma mesmo. Pra, nossa. Assim, ai, trouxa. Eu acredito. E é pra mim, se eu for preso, filho. Cela é especial. Agora a vagabunda aqui. Agora a vagabunda aqui vai ficar lá no coió, velho. Pra que você quer ser especial se que vai acontecer na cadeia você gosta? Sala especial era um contar, e o Mota fica falando de cela especial. A cela que já tá em cima dele já é boa demais. Ai, nossa, já tá boa demais essa cela. A mesma que a Paranhusa. Ale, essa cela já tá boa demais. Demais, tá digo mais ainda. Os caras já tomam um cartão vermelho pra você. Vermelho. Porra, todo dia, meu. Vermelho. Ele tomou vermelho. Isso, o Mota. Vamos lá. Eu mais, não. Mais uma mensagem. Fala, rapaziada do estádio. Aqui é o Hernando, aqui de Santo André, cara. Meu, na verdade, o que o clube chinês fez com o Corinthians em relação ao Alex Teixeira foi simples. Os caras puxaram a capivara do Corinthians no SPC, viram que não paga ninguém. Os caras pediram o dobro pra tentar negociar 50% puxa de entrada, né? Porque pelo menos um valor eles iam ver, porque senão nossa, chupa, mano. Mas é isso aí mesmo. É lógico. Deitada, hein? Garantia financeira. Você tá falando uma grande bobagem. O único time no futebol brasileiro hoje que tem aí uma certidão negativa de... Não terminou nem de falar. É demais, né, velho? Ele aguenta, ele começa a rir. É, vocês olha têm aqui uma situação negativa. Agora, né? Mensagens escritas aqui através do nosso site, 97fm.com.br. O Nono Nogueira. O Roger trata o Palmeiras como time pequeno, tem medo de jogar pra frente. A zaga é horrível, pronto. Borja é horrível. Agora fraco. O cara não presta mais. O Roger não é técnico para o Palmeiras. Nossa, olha, é verdade, pelo hein? Amor de Deus, tragam o Abel. Boa. Tem uma coisa, tem uma coisa que vai acontecer que é triste. Vem. Que é uma injustiça, o William Bigode é o cara que mais corre nesse time. Isso. E aí, eu não achei que ele tinha que sair, sabia? Muita gente falou, ele tá mal. Não tá mal ele, jogando mal. E o Dudu, foi um dos raros jogadores que jogou ali. Dudu que tá com aquele pequeno sedã e tá quebrando bonito. Sedã? Verdade, parece que vai viajar. O Dudu tá com uma, com uma Pampers Extra G. Tá com uma porta-mala cheio. O Dudu não sai e o William Bigode, que tá correndo por Deus e todo mundo... Né? Vai sair, saiu no jogo e vai sair do time titular. Vai. Pode ter certeza disso, que é uma injustiça. Mas as críticas pro Dudu só vieram depois da derrota pro Corinthians. Não, eu tô criticando ele desde o começo do ano. Porque até então, neguinho, pô, que passam de pano pro Ale Dudu, velho. Mas o Ale critica o Dudu desde o ano passado. Tô falando o Edson Pepe. Os cara puxa é que o Dudu não deve seguir o Ale no Instagram, ele vai lá e critica. O Edson Pepe, Dodô, o time do Palmeiras individualmente é muito bom, mas o conjunto, não sei porquê, não funciona. E isso faz tempo e com vários técnicos, diz o Edson Pepe. O Wagner Braguin fala, já estão cornetando o técnico, tem que ganhar jogo primeiro, título é consequência. O Alexis Luiz Santos Nascimento, Sombra, garotada que a torcida de São Paulo espera, não são esses que jogaram, está expulso. São o quê? Tá expulso o animal. 10 minutos. Sou eu que falo a merda. 10 minutos. Olha o cara, ainda insiste, velho. Ele tá brigando com o juiz. Tá de câmera. Tá tomando, tá expulso, suspensão, hein? Tá tomando mais cartão que o Luiz Fabiano. O Alexis Luiz Santos Nascimento fala, a garotada que a torcida do São Paulo espera não são esses que jogaram. Esperam por Elinho, Lisiero, Igor, Toró. Esses eu acho que renderiam nesse time. Mas o Shailon, ele era promissor na base, sim, né, sim, Ale? Sim. Mas você sabe que diferente dessa turma toda aí que subiu, inclusive aí o David Neres, Luiz Araújo, o Shailon subiu já depois no último ano dele de sub-20. Certo. Essa garotada já subiu precocemente, né? Então o Shailon demorou mais, inclusive, para subir, porque estava tentando... desabrochar. Acontece, né, RG? Às vezes demora mesmo pra subir, né? Mas você Sombra, eu ouço muitas vezes aí o pessoal colocando a molecada pra jogar como se fosse uma alternativa e uma solução. O Ale, que já dirigiu, inclusive, times aí também de molecada e tudo mais. Na boa, cara. Muitas vezes essa molecada, Ale, ela se destaca aí porque tá jogando junto há muito tempo. É um moleque que já subiu aí de uma categoria inferior e tá passando aí pra uma categoria talvez muito próxima do profissional e já tem um contato aí de 3, 4 anos. Essa molecada muitas vezes se completa no conjunto. O pessoal na individualidade, quando joga aí um desses moleques aí dentro do time profissional para que o moleque possa mostrar trabalho, o moleque ele sente a ausência daquele companheiro que viveu com ele durante 3, 4 anos aí jogando na categoria de base. Precisa ver de fato e separar o que é um moleque que se destaca aí pelo fato de ele estar dentro de um contexto que ele já está acostumado, e ele até é bom de bola, mas aí ele já está acostumado com aquela molecada que já jogou com ele durante muito tempo, e o que é o moleque que é o diferente mesmo, aquele cara que pode entrar dentro de um time cheio de cobrão e mostrar a personalidade, como o Lucas mostrou, como o Neymar mostrou, em outros tempos aí o Ganso também mostrou, enfim. Esse moleque diferente é muito difícil achar na base, porque muitas vezes o torcedor fala, mas a Copa São Paulo tem esse, tem aquele outro, cita uns 4 ou 5, mas se você soltar o moleque individualmente falando dentro de um clube ali, cheio de cobrões aí, quando ele sobe sozinho, não mostra todo o potencial. Verdade. É complicado, cara. É complicado. Mas aí você tem outro parâmetro, né? O jogador que se destaca no clube, com esses atletas, esses companheiros que ele tá acostumado, vai pra seleção brasileira e arrebenta também. Sim. Foi o que aconteceu com o Vinícius Júnior no Sul-Americano, sub-17. E aí já é um outro grupo, é um outro nível de dificuldade. E aí vai aparecendo o grande jogador. Mais mensagens de WhatsApp no oferecimento da Manco. A Manco! Fala, rapaziada. Aqui quem fala é o Denilson Paim, sou São Paulino, Paim, aqui de Jundiaí. Pô, eu acho que o Sombra tá falando uma enorme bobagem aí ao criticar o investimento na base, hein? 28 milhões de reais por ano comparado com o faturamento com a venda da molecada que sai de Cotia... Eu acho que o saldo da conta é positivo, hein? Então, acho que a gente precisa rever um pouquinho melhor esse conceito aí, valeu? Abraço, tchau. Não, opinião deles. Estou dizendo que, a continuar assim, com a Lei Pelé, fica difícil de você ficar formando o jogador. Você gasta muito, e aí você perde os jogadores. É discutível pra caramba isso, né, Som? Porque a gente sabe também que tem o interesse do clube. Por exemplo, quando o cara chega lá e oferece, né, 150 milhões por uma... O presidente do clube vai falar, opa, vai, filho, vai rapidinho. Quer dizer, você demora para formar um Neymar, você demora para formar um Lucas, você demora para formar um Vinícius Júnior, mas você forma garotos, sim, que vão render, vão dar... Mas às vezes você não consegue, porque com 19 anos o cara vai embora. Ele não renova. Ah, mas ele vai embora, Sombra, porque aí é que se discute. E como é que foi feito o contrato desse menino? Como é que não, você segura, RG? Você não consegue segurar, cara. Você não consegue, RG. O contrato máximo é de 3 anos. Mas você coloca multas absurdas. Como não, foi... não pode. Como não, Sombra? Como... É de acordo com o valor, RG, que o cara recebe. O salário é de acordo com o que recebe, RG. Você vai ter que pagar 500 mil reais com um moleque de 19 anos. Como é que foi feito pro Neymar? Se você confia no taco. É o risco, é o jogo. Foi dando porcentagem. Entendeu? Até não ficar nada. É um jogo que você tem que fazer. Só igual o Palmeiras com o Gabriel Jesus. Mas uma coisa que os caras fazem muito é fazer contrato de gaveta. Só que quando... Que pode contrato de gaveta. Pode se dar mal. Sim. Mas fazem, como, né? O Mano disse, não é tudo que é Neymar. Que você vai ser tão diferente a ponto que você possa dar. Se você apostar em todos, você vai se dar mal. Mas se você está acompanhando lá na base, você sabe, você tem pessoas ali, você tem profissionais que sabem o que eles estão fazendo ali. Por isso que eu falo aqui, o Mano tem razão. É, Mano? Quando o mano vem aqui e fala que o jogador tem que sair depois de 22 anos, 23... Mas eles têm que mudar a lei. O que se dane que mude? O mano tem razão. Gente, mas não é assim que muda. Tem que proibir mesmo. Tem razão, mano. É isso aí. Tem que proibir de sair aqui. É a lei do protecionismo. Quem não quiser... Não, mas o pessoal agora vai começar a me criticar, falando, ah, você tá maluco, etc. Vai não. Eu não tô impedindo ninguém de ir e vir. Porque vão falar, é um direito constitucional, o cara tem direito de ir e vir. Eu tô com você, mano. Só que, se o cara quiser, de fato, se profissionalizar no futebol brasileiro, ele vai sair somente depois dos 21 anos ou antes disso com o consentimento do clube. Do clube, só o clube. Com o consentimento do clube. Porque se ele não quiser, ninguém tá impedindo ele de trabalhar. Tá ele que vai fazer peneira aí com 14 anos no Barcelona. Isso. Não vai fazer no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo. Quer fazer no Corinthians, no Palmeiras e no Flamengo? Vai assinar um termo de permanência que ele não vai sair do clube antes dos 21. A gasto. Menos que seja interessante para o clube recuperar o investimento que fez nessa molecada toda. É isso aí. Concordo com o mano. O mano é o aplaudo de pé. Obrigado, Dodô. Obrigado, Dodô. Tamo junto. Mas você não tem subsídio legal, Dodô. Os maiores absurdos que eu já vi na minha vida. Você não tem subsídio legal. Se isso aí não for lei, ele pega esse contrato que você assinou, ele rasga na sua frente e fala, tô indo. Não, mas tem que ter mas lei. É por isso que eu tô falando, tem que ser a lei. Por exemplo, atleta cubano só sai de lá nada. Mas tem que ter uma lei. O mano tem razão. Vocês têm que concordar isso, vocês têm que fazer. Não vou ler assim. Não vou ler assim. É uma notícia importante, realmente importante pro torcedor do São Paulo e aí pros meus 25%, tá? Boa, manda ler. Acabou de ser confirmada a presença de Aloísio Chulapa. Ah, é, boa! Como é que chama lá no... Power Cup do Brasil. Cup. Você viu quem vai apresentar isso aí? Gugu Liberato. Quais são os integrantes? Eu não sei os integrantes. O Power Cup Brasil é uma disputa entre casais. É um reality de casais. Reality. Esse eu realmente não gostaria. Casais. De é legal, participar. Só ali. Não, porque... Tem uma grana lá, hein? Não, mas eu sei, mas eu seria exposto a humilhações com a dona inglesa. Não, não seria, não. E se tivesse o casal também, tivesse Márcia, vírgula, saiu, a Imperator? Saiu, favorita não, mas a Imperator, né? Não é casada, só casada. Mas se ela tivesse, não sim, sei. Mas eu poderia, dos... eu poderia fazer esse par aí com Márcia e Imperator, tá, chegar lá e fazer aquela troca bacana. Ela já foi em Kid Bengals e Big Mac, aí fica difícil pra você. Não dá. Mas enfim, a Luísa Chulapa vai representar todos nós. Onde rola isso aí? Onde rola? Na Record. Record. TV Record. Não, mas a disputa é interessante. Tenho nem ideia do que seja isso. O Rafael, Rafael Pilha lá, ele participou da última Rafael vez. Rafael Pilha. Ele quase brigou. Nossa, doido, velho. O Rafael Pilha. Rafael ele quase, Pilha, ele mano. Quase brigou feio. Uau, com a mulher é do... É que acabou a pilha, né? Do, como é que chama lá aquele cantor? O Ursinho Blau Blau lá, esqueci o nome. Silvinho. Vocês assistem isso mesmo? Conrado também. Engraçado. Estádio 97 tem oferecimento das baterias 0 km, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Rede de lojas, bateria 0 km também. Boa. De tinta Suvinil, você sabe que onde tem Suvinil, sempre tem muito mais qualidade, não é? Mas não é só em parede não, na hora de pintar pisos, você também pode contar com a Suvinil. E já tá na hora de conhecer o melhor Suvinil piso de todos os tempos. Suvinil piso é perfeito para garagem, estacionamento, escada, rampa, quintal, calçada, áreas de lazer. Além da qualidade que você já conhece, Suvinil piso rende até 380 metros quadrados. E tem a tecnologia de alta durabilidade da Suvinil. E ainda tem altíssima resistência comprovada. Todo piso fica melhor com Suvinil piso. Suvinil, se faz diferença para você, a gente faz. Boa. Estádio 97 também no oferecimento de clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8,00 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon. E amanhã, o clássico dos clássicos, Big Mac, por apenas R$ 8,00. Aproveite! Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Manda. Ficou determinado já agora. Já mexi no estatuto. Sim. Democraticamente, já alterei o estatuto. Né? Em reunião comigo mesmo. Falou de mãe agora, serão 15 minutos fora do ar. Chupa, mano. Chupa, mano. Falou de mãe. Falou de mãe 15 minutos fora do ar. Isso mostra a limitação de alguns componentes. De mãe, né? Sem contar o seguinte, pode, né, o Ale? Não, falou de mãe, irmã, pai.